Bem-vindos ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames deste plano astral. Sejam bem-vindos a mais um Mini Gameiros. Esse podcast, que é mini, é games e é eiros. Epa, é o Mini Gameiros, mãe. Eu sou o apresentador da vez, Eduardo Sushi, estou acompanhado de... Eiros. André Campos. Sou eu. Eiros. Rafael Kina. Games. Vlad Teps, digo, Fernando Tengumo Cioli. Antes de começar, de fato, o tema da semana, eu gostaria de agradecer a quem nos apoia. É porque, verdade. Em teoria, se você está ouvindo isso aqui, você nos apoia. Então, muito obrigado por manter essas luzes acesas, esses buchinhos cheios e esse corpinho aquecido. Muito obrigado. Obrigado. Tá frio, hein? Ainda mais agora, né, que tá aquele frio de encolher o tico, né? Ouvi dizer que, quer dizer, eu vi, na verdade, que geou em Curitiba, tá bom? Pra quem tá me engano. Puta que pariu. E no rodízio da semana passada, já tava meio friozinho em São Paulo semana passada, né? Aham. Aí no rodízio eu comentei com o pessoal, tipo, ah, pô, aqui tá friozinho, como é que tá e tal? E geral falando que tava quente ainda. Ah, mesmo? Gente do sul, do norte e do nordeste, se não me engano. Não é possível. Todo mundo falou que tava quente. Hã? Eu sei que teve uma cidade que nevou. Minha psicóloga mandou fotos dos jardins nevados. Uou. Nevadas. Nossa, uau. Nevou bonito mesmo. Chique, hein? Coisa de gente chique, né, nevar? É. Porra. Ó, Monte Verde neva às vezes. Tá aí. Então, cidade chique, pô. Cidade chique. Cidade de arrombado? Caralho, de graça, hein? Olha, assim, os arrombados não moram lá, né? Fica um salve aí pra caravana de Monte Verde. É que assim, ó, não vou falar sobre isso. É um assunto que eu poderia falar por 30 minutos. Mas o tema desse Mini Gameiros é em homenagem ao lançamento aí do Switch 2, o mais novo console da Nintendo. A gente vai fazer meio que uma tier list do lançamento, né? Do conjunto das obras lançadas aí nos lançamentos dos consoles da Nintendo, desde o Famicom até agora no Switch 2. Olha só. A gente já, inclusive, fez um dash, né? Onde a gente passa pela história dos jogos de lançamento, né? Já tá um pouquinho desatualizado, não tem, né, a geração atual. E a gente também pega uma janela, né? A gente pega um tempinho seguinte, não pega? É, a gente pega uns jogos ali que saíram pelo... Um mês depois. Pelo mesmo mês, né? Assim, né? Exato, que justamente chamam de janela. E lá, a gente não considerou, por exemplo, consoles portáteis. Foi só console de mesa e tal. Então aqui, a gente vai passar por todos os consoles da Nintendo, né? Tirando lá, TV, Color Game, Game Watch, esse tipo de coisa. Quem sabe num futuro a gente faz um só desses. Pô, mas nem é console. É, pois é. Então a gente vai passar pelos consoles e ver o que cada um teve. Eu separei aqui alguns dados pra gente. A gente vai ranquear. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar num consenso, acho que cada um pode fazer seu próprio ranking. Ah... Covarde. Então vamos chegar num consenso. E até é melhor, o consenso é melhor porque fica melhor pra quem tá acompanhando. É verdade, pô. Vamos começar então, Steve? Vamos lá. Quais são os ranks? S, A, B, C, D, E. Esse a gente tinha pensado em colocar na ordem só. Mas não é muito jogo pra colocar na ordem? Não, só os consoles. Só os consoles. Achei que a gente não quer o jogo. Não, tem jogo pra caralho. Não, a gente vai até esclarecer isso pras pessoas. O Rafa fez isso aqui pra ser orelha, né? Ah, eu sou claro, assim mesmo. Eu sou muito assim. A gente vai pegar os jogos do lançamento do console e ver qual console teve o melhor lançamento. É, tipo, vamos analisar qual console lançou melhor. É, e faz um top 10 aí, um ranking aí. Ok, eu já sei qual foi que lançou melhor. Não, eu também. É, mas qual lançou pior, hein? Não. Olha, teve muitos, né? Tem uns consoles aí que tem uns lançamentos meio tristes. Por exemplo, o primeiro de todos, o Famicom, no Japão. Que foi o único que eu separei como um lançamento japonês à parte, né? Porque até bem recente, na verdade, esses consoles não tinham lançamentos globais, né? Muitas vezes, alguns meses depois do Japão é que lançava nos Estados Unidos e Europa. Mas o do Famicom foi diferente, né? Foi 2 anos depois. É, exato. O Famicom foi bem antes e, né, é quase um console diferente, com uma proposta diferente, né? O Nintendinho, quando lançou nos Estados Unidos, ele veio com todo um foco, né, de conteúdo diferente, um marketing diferente. Então, eu acho que dá pra considerar consoles à parte e a maturidade do console é... Mudou muito em 2 anos, né? Exato. É. Por exemplo, a gente considera muito Super Mario Bros, né, como um jogo definidor do Nintendinho, mas quando o Famicom lançou, não tinha ainda. É. E na minha cabeça, ele é de lançamento. É, mas então, ele mas é... não da versão japonesa. É, né? Ele é de lançamento do Nintendinho. Exato. Do Famicom, não. Quando o Famicom chegou, o máximo que um console caseiro poderia fazer era tentar reproduzir um sucesso de arcade, né? É, e ele praticamente justamente ele faz isso, né? Ele traz o grande sucesso de arcade. É, o ideal platônico, né, do que esses consoles poderiam fazer era reproduzir esse sucesso de arcade, como já era feito muito no Atari 2600, né, e consoles prévios aí. Dito isso, o port de arcade do Atari era muito sofrido. Nossa, muito sofrido. É, do Nintendinho ainda sofre um bocado, né? Eu acho que é mais pro final da vida aí do Super Nintendo, talvez, que a gente vê um... É, no Mega Drive, tipo um Golden Axe, já vê assim, nossa, é muito próximo. Mas sei lá, eu tava jogando recentemente um tal de Ghost and Goblins, né? Não sei porquê. E eu achei a versão de Nintendinho bem legal. Eu achei ela bem fiel, sabe? Nossa, muito fiel. Eu acho ela melhor que a de arcade, diga-se de passagem. É, em alguns aspectos eu concordo. É, então eu acho que o Nintendinho, ou o Famicom, ele já tinha a capacidade de, com uma criatividade, reproduzir bem os jogos de arcade. Tipo o Donkey Kong do Famicom. Porra. É suficiente. É exato, é muito suficiente. Mas vamos lá. O Famicom, ele lançou com apenas 3 jogos. O Donkey Kong, como o Rafa citou agora, o Donkey Kong Jr. e Popeye. O Popeye não era do Donkey Kong? Não, porque... Ah, o Popeye é aquele que refizeram ele em 3D recentemente lançado, parece um asset flip. Não faço ideia. Mas assim, tem toda essa história de fato que o Donkey Kong originalmente seria o jogo do Popeye, só que aí eles não conseguiram a licença. Só que depois eles fizeram o jogo do Popeye mesmo assim, que é quase um Donkey Kong, né? Também assim, na verdade, nessa época o que mais tinha era clone de Donkey Kong, né? Jogos verticais de escalar alguma coisa pra chegar num objetivo lá em cima. Esse é aquele que você tem que ficar pegando os corações que o Olivia Palito joga, não é? Talvez. Eu acho que é, sim. Eu não conheço esse Popeye. É esse mesmo que teve um remake em 3D uns anos atrás. Socorro. Mas então apenas 3 jogos, 3 portes de arcade, né? Uhum. Então um dos aspectos que a gente pode considerar aqui é motivos que você tem pra comprar esse console, né? Tudo bem que você ter um arcade na sua casa, nessa época era bastante atrativo, né? Você poder jogar aqueles jogos que, né, por partida você pagaria uma ficha eternamente de graça no quentinho do seu sofá, é bastante legal, né, pra esse período da história. Num console que, sinceramente, é uma graça. É uma graça. Bonitinho. Não, ele é muito bonitinho. Assim, é muito pra criança, porque o tamanho daquele fio... É um brinquedão, né? O tamanho daquele fio, meu não Deus do céu. Isso. É muito pra criança japonesa, né? Exato. Coisa de sentar pertinho da TV, né? No chão. O controle já embutido, dois controles encaixa, já embutido. Né? Não dá, quebrou o controle, se fudeu. Né? Até que era fácil de trocar e até tinha acessórios, né? Você conseguia comprar controles à parte, mas aí você tinha que realmente abrir o console e trocar, né? Porque não tem como. Vinha com fio. E que bom que esse período durou pouco, né? Na história dos consoles, né? Esse período do Famicom? Não, do controle preso ao console. Ah, sim. Que tem alguns que tiveram isso, né? Sim. Época. Tipo, meio Vision. Hoje em dia, quase todos os PC portáteis é preso ao console, o controle. E aí, quando dá problema, é um problema. Mas aí é portátil, né? O portátil, você entende. É. Esse lance do controle preso no console meio que morreu no Famicom, né? Talvez não teve o... Não, ó. Porque eu tive um... Meu padrasto tinha um Master System, que o Master System era o controle. Oi? Ah, era o Master System que vinha com uma antena, assim? Era tipo... Ele ligava na TV, assim, e aí o Master System, você jogava no Master System. Era o Master System. Tá, ok. É verdade. Ele não era portátil. Que... É, tipo, você não ligava, ele tinha que ligar na TV, entendeu? Mas você segurava ele era, entre aspas, portátil. É, você podia levar ele pra casa de outra pessoa. É. Que coisa. Que eu acho que originalmente foi lançado como o Master System Girl, alguma coisa assim, que era o Master System Rosa. Girl, uau. Só que aí depois eu acho que saíram outros modelos. Alguma coisa assim. O do meu padrasto não era rosa, enfim, por exemplo. Eu não sei se eu defino como um lineup fraco ou forte, porque por um lado são só 3 jogos simples. Por outro lado, 83, que foi quando saiu. Exato. E eram portes de arcade. Era o que a galera queria jogar no arcade na época. É, né? E assim, com certeza, o melhor porte caseiro de Donkey Kong dessa época era esse, né? Porque até então você tinha, pô, sei lá, ColecoVision, Atari 2600, Atari 2200, que eram portes bem Era podreira, né? Mas eu não pontuo tão alto assim o Famicom por conta da falta de variedade também, né? Assim, meio que 3 jogos iguais. É muito pouca coisa. Sentido, e só 3 jogos, né? É. Então... Mas é que é meio que... Não existia outra opção na época, né? Não, tipo... até tinha. Tinha bastante variedade de jogos de arcade, assim, já, mas... Não. De console caseiro. Ah, não, isso é. Mas, assim, tinha o mundo dos PCs, né? No Japão tinha toda essa coisa de PC, né? Mas mesmo assim, o mercado de PC no Japão nunca chegou ao nível do mercado de console. Isso não, mas... Não, é porque o Famicom, ele criou o mercado de console. É, exato, ele criou o mercado de console. Mas o verdadeiro motivo é que era a Nintendo molhando o pé, né? Uhum. Ela não tinha, aparentemente, feito nenhuma parceria, procurado fazer ligações com ninguém. É, não tinha uma receita de como lançar um console. Especialmente no Japão, que não tinha muito estabelecido ainda. Agora, Nintendinho, pedrada, tá? É. Não, o Nintendinho é pedrada, porque ele já acumulou 2 anos aí de console, né? Uhum. Experiência também, já tinha uma fama, já tinha renome. E ele vem com um jogo transformador, né? É. Ele poderia vir, né? Com um jogo transformador que era o Super Mario Bros. Exato. E aqui, o Famicom foi lançado em 15 de julho de 83, né? O Nintendinho foi lançado em 18 de outubro de 85. E enquanto o Famicom veio com 3 jogos, o Nintendinho, o Nintendo Entertainment System, veio com 16, né? Desses 16, 9 são jogos originais exclusivos do Nintendinho. E o restante, um conjunto ali de portes de arcade, né? Eu não me lembrava que o Hobby tinha saído já com o Nintendinho. Nos Estados Unidos, isso era o grande quê? Porque era aquilo de que o mercado de videogames morreu nos Estados Unidos por causa da Atari. E ele vir com o Hobby e tudo mais, era que... Não, isso daqui não é um videogame. Isso daqui é um brinquedo legal pro seu filho. Videogame... Isso aqui é o futuro. É um robô, caralho. Exato. Ele tentou muito vir com essa ideia de ter um diferencial muito grande e uma biblioteca muito atrativa, né? Logo de cara. Tanto que ele, primeiro, vinha com jogos já, né? Tem aquele cartucho clássico que é Mario e Duck Hunt. E se você comprasse o Hobby, ele vinha já com o Gerald Might e o Stack Up, né? Inclusive, tem toda uma lenda, um negócio que fala que o Hobby salvou a indústria de videogames. Aquela indústria nos Estados Unidos, especificamente. Exato, é. É muito importante que veio com, assim, jogo de esporte, né? Veio com golfe, veio com beisebol, veio com tênis e tal, que é importante pro mercado norte-americano, né? E uma variedade boa, né? Jogos de ação, jogos de plataforma. E jogo de dar tiro. É, exato. Qual? Duck Hunt? Duck Hunt. Pô, jogo de dar tiro, cara. Você acha que um americano não gosta de dar um tiro? E o Duck Hunt vinha com a pistola já? Vinha. Eu acho que vinha. Acho que o Nintendinho base vinha com a pistola, né? Eu acho que sim. Acho que era que eles chamavam de Action Set. Action Set, né? É porque, galera, você deve estar às vezes se perguntando aí, ué, mas eu tinha um Nintendinho e o meu não veio com a pistola. Primeiro, talvez se você comprou um Nintendinho em 86, 85, aqui no Brasil, não era nem um Nintendinho, né? Top Game, Phantom System. Era um alternativo, isso. Era um clone que rodava jogos do Nintendinho. Mas é, ó, os jogos exclusivos originais do Nintendinho, então, foram Baseball, Clu Clu Land. É legal o Clu Clu Land. É, Golf, Gerald Might, que rodava com o Hobby, Ice Climber, Stack Up, Super Mario Bros, obviamente, Tênis e Wrecking Crew, né? E aí os portes de arcade tem Yard Fight, Duck Hunt, Excite Bike, Hogan's Alley, Kung Fu, Pinball e Wide Gunman. Uma maioria também de jogos da própria Nintendo, né? Acho que desses, talvez só o Kung Fu é da Irem. E acho que só. Acho que só o Kung Fu que não é dela. Sério? O resto é tudo da Nintendo? Eu acho que sim. Nossa. Se eu não me engano, sim. E desses todos aí, eu destaquei o Ice Climber, o Mario e o Duck Hunt. São 3 jogos que foram bastante relevantes, tanto na época, e mantiveram certa relevância, né? Que, obviamente, o Mario muito, né? Mas o Duck Hunt e o Ice Climber um pouco menos, mas ainda são jogos icônicos dessa época, né? São jogos que a Nintendo nunca esquece, lembra toda hora. Exato, ela vive citando esses jogos em coletâneas, No WarioWare, se passa um WarioWare sem referência no Duck Hunt, não é um WarioWare. Os caras morrem. Exato. Inclusive, desses daí, é engraçado, né? Que não tem como competir com o Super Mario Bros. É. Ele é claramente o melhor jogo. É doideira, né? O Mario realmente é um divisor de águas, né? A gente já falou 1 bilhão de vezes. Não vamos bater nessa tecla aqui de novo, mas é um puta jogo pra você ter na estreia de um console, né? Não tem como. Não, e assim, forte. E é daí, é um jogo que eu pego pra jogar, às vezes, de vez em quando. Porque é divertido. Sabe, Ice Climber eu jogo bem pouquinho, Duck Hunt bem pouquinho. Que são jogos mais arcade, né? E enquanto o Super Mario Bros. É um jogo de começar e zerar. É, esse é um bom jeito de pensar, talvez, né? Não que a gente vai se basear nisso, mas assim, tem algum jogo dessa lista que você pegaria pra jogar agora? E tipo, não tô morrendo de vontade, mas Mario eu pegaria. Eu jogaria um pouquinho, acho que eu acharia bacana, assim. Sim, sim. Então, eu zerava Mario ouvindo podcast 1 zilhão de vezes. Ah. Então, pô, muito forte. Então, por enquanto, a nossa lista está NES em primeiro Famicom em último. Exato. É. Chupa Famicom. Chupa Famicom. O terceiro lançamento da Nintendo foi o Game Boy em 21 de abril de 89. Eu sempre fico meio assustado quando eu vejo a data do lançamento do Game Boy, que eu acho ele meio cedo. É, de alguma forma, eu acho ele meio 80 cedo, ainda, né? Mas tem que lembrar que ele era verde. Sim, ele era verde, de fato. Os primeiros jogos são extremamente limitados, né? São. Sim. Ele lançou com 6 jogos só. Assim como o Nintendinho, né? O NES, ele teve um lançamento que definiu também a vida do console. Exato. Que virou um marco. O jogo não é da Nintendo, mas as pessoas sentiam que era da Nintendo. Exato. Pô, todo mundo fala, pô, Yakumen. É um... É um jogo definidor. Tá sacanagem, Rafael? Alleyway, pô. Alleyway. Eu nem sei que jogo é Alleyway. Também não. Mas eu conheço Tetris. Exato. É, foda. O moço conseguiu escapar dos russos e lançar o Tetris na Nintendo? Uma grande aventura, né? Eles tiveram uma perseguição de carro, foi foda. Uhum. Mas assim, de fato, 6 jogos. Curiosamente, 5 deles são originais e exclusivos do Game Boy, que é o Alleyway, Baseball, Super Mario Land, Tênis e Yakuman, que é um jogo japonês, né? Só saiu no lançamento do Game Boy no Japão. É jogo o quê? De Mahjong? Eu não sei. Eu chutaria que sim. Pelo nome parece Mahjong. É. Mas o jogo definidor é o único que não é um jogo original ou exclusivo do Game Boy, que é o Tetris, né? Cara, mas você poder levar Tetris... Tetris é um jogo muito foda. Você poder levar ele pra qualquer lugar e poder... Ele tinha... Você já podia jogar contra esse Tetris? Não, esse não. Não. Ainda não. Eu acho que ainda... O Game Boy não lançou com o cabo Game Link? Difícil dizer. Eu não lembro se tinha Versus, não. Na minha cabeça era coisa do Nintendinho, mas pode ser que já tivesse no Game Boy. Mas era absurdo, assim, todo mundo, desgraça, só jogava Tetris no... Eu vi muita gente jogando Tetris no Game Boy, quando eu era criança. É um dos jogos mais vendidos da Nintendo, né? Uhum. E o Game Boy foi o sucesso que foi no começo, principalmente, muito por causa de Tetris, né? Tipo, né, depois, obviamente, teve a febre do Pokémon, mas até lá, pensar que é 98... É, nossa, não, demorou muito. Caralho, demorou. Demorou muito. Mas Game Boy durou muito no tempo. No Japão não é 96? É, é 96. Mas mesmo assim, você vê, de 89 pra 96 são 7 anos. É coisa pra caralho. Informação. O Tetris foi o primeiro jogo do Game Boy a ter acesso ao Game Boy. Ah, eu sabia. Exato. Por causa do Versus. Sabia, pode crer. Pode crer. Imagina, cara, você poder jogar, entre aspas, online. online. Pô, muito foda, cara. Muito foda. Essa versão do Tetris é muito boa, historicamente, vendo as que tinha até então. O impacto que o lançamento dessa versão tem na vida do console e na vida do jogo mesmo, né? Sim, sim. Como ele foi alavancado, né? Por causa dessa corrida pra licenciar ele e lançar essa versão específica, né? Sim. E eu lembro quando eu era criança, assim, era o meu sonho ter um Game Boy. Até hoje, às vezes tô tipo, nossa, eu não creio que eu tô, tipo, fora da minha casa, sei lá, tô no carro e eu tô jogando um videogame. Como assim? Que loucura. Eu tinha muito isso com videogame TV. Eu lembro que uma vez um menino na van, que eu ia de van pro colégio, né? Ia de perua. Uhum. Ele tinha uma TV portátil. Caralho! Era tipo uma TV que parecia um telefone desse antigão. Uhum, uhum. Uma telinha e uma antenona. E a gente assistiu Chaves. Foda. Indo pra escola. Foda. Foda. Acho que eu tava voltando, na verdade, da escola. E era muito foda. E aí eu vi meus amigos com Game Boy e eu ficava assim, embasbacado. Eu também ficava embasbacado. Por isso que eu troquei o meu Super Nintendo por um Game Boy. Isso é uma história verídica, não? É uma história verídica. O foda que é o Super Nintendo. O Super Nintendo pelo Game Boy, tijolão. Eu tenho uma história verídica. Eu troquei meu Game Boy por uns 3 jogos Pirata de Play 1. Uau, não, meu Deus. É assim, eu fui. O Game Boy veio com Donkey Kong 94, Kid Icarus e Link's Awakening. Eu troquei o meu PlayStation 1 por um Dreamcast. Eu me arrependi muito na época. O meu Game Boy veio com uma daquelas fitas que era 12 em 1, 10 em 1, que tinha o jogo do Yu Hakusho. Um deles, pelo menos. Jogava muito Yu Hakusho sem saber que era Yu Hakusho. Só que foi o maior problema dessa troca, Tengu? Você trocou o console pelos jogos, né? Aham. Mas o André, no caso, então, a quantidade de pilha que você deve ter gasto. Ah, é? A quantidade de vezes que você deve ter ido pros seus pais e falar, oh, pelo amor de Deus, me dá mais pilha. Compra mais pilha. Uma pilhinha, assim, pelo amor de Deus. Gente. Era 4 pilhas. Tá bom, mas assim, eu tive que ir ao Mercado Livre de madrugada e falar, pegar 2 packs de pilha, porque as pilhas do meu controle de Xbox, aquela bosta que só vai com pilha, sabe? Acaba muito rápido. Sem propaganda. Mas se não é Duracell, acaba muito rápido a pilha. Não. Acaba rápido mesmo. Não, tem que ser. Esse podcast é um oferecimento muito Duracell. Duracell. Gente, vocês têm que comprar Eneloop, pelo amor de Deus. Eneloop, eu só comprei Eneloop. Eu não compro mais pilha, então não... Assim, Eneloop é uma fortuna. Mas o que é a pilha recarregável? É. Dito tudo isso, eu colocaria ainda o Game Boy abaixo do NES. Também. Eu colocaria também. Sim, acho que por conta da variedade, né? A quantidade. Exato. Tipo, o Mario é Mario, né? Exato. Mais que Super Mario Land. O negócio do Super Mario Land é que ele é um micro Super Mario Bros. 1, que não sustenta do mesmo jeito que o Mario Bros. 1, sabe? Ele é bem capado em gráfico, em tudo. E ele é muito pequenininho como jogo. Nossa. É. Tá bom ele em segundo lugar. Então, por enquanto, nossa lista tá em primeiro NES. Games. Segundo estão os games. Eu escrevi games em vez de Game Boy. Em segundo, Game Boy. E em terceiro, o Famicom. Vamos lá, então, pro próximo, Steam. O quarto lançamento da Nintendo, então, em console, foi o Super Nintendo, em 21 de novembro de 90 no Japão e 23 de agosto de 90 91, quase um ano aí depois, nos Estados Unidos. Demorava, né? Demorava. Poxa. Demorava, e às vezes na Europa demorava ainda mais pra lançar. Ah, mas na europeu tem mais a que se ferrar, né? Mas curiosamente, não tem, por mais que tenha quase um ano de diferença, não teve nenhum jogo exclusivo do Japão no lançamento do Super Nintendo. Curioso. Do Japão ou dos Estados Unidos? É, os dois não tiveram jogos diferentes, né? O único jogo diferente foi quando ele foi lançar na Europa, que aí teve o Super Tennis, que eu acho que é um jogo do criador do Pitfall, se não me engano. Ah, é. David Crane? É. Mesmo com quase um ano de diferença, foram os mesmos jogos nos dois países? Não, os Estados Unidos teve um pouco mais. Acho que Sin City é só dos Estados Unidos. Okay. Talvez algum outro. Mas assim, os jogos principais, né, são 6 jogos exclusivos e originais do Super Nintendo. São F-Zero, Pilot Wings, Super Mario World e o Super Tennis, na versão europeia. E fora esses, né, outros jogos multiplataformas que já existiam antes e tal, é o Gradius 3, que é um porte de arcade, e o Sin City, que assim, é um híbrido, né, porque assim, a versão do Super Nintendo, ela é muito diferente, né? Sim, ela é muito única. Bem única. Ela tem o Bowser. Bem incrementada em relação ao de PC, mas ainda é aquele jogo de PC que já existia, né, do Will Wright. Mas pô, só o fato de existir um Sim City pra console já é um bagulho muito, muito absurdo, assim. É, pra quem nunca viu, é um porte de Sim City que teve envolvimento bem pesado da própria Nintendo, né? Então, eles trabalharam com o Will Wright pra fazer essa versão ser muito funcional no Super Nintendo. Não, é, tanto que tem troféu no Smash Bros, sabe esse troféu que você pega, aparece um personagem e ele faz um negócio? Uhum. Do moço do Sim City. O prefeito. É o prefeito de cabelo de bunda verde. É o Mr. Wright mesmo, né? É. É o nome dele. Ele aparece e faz um prédio, assim, surgindo do nada. Eu queria dizer que quando eu joguei F-Zero pela primeira vez, eu me sentia aqueles garotos de propaganda de videogame dos anos 90, assim, tipo, uou, é tudo muito colorido e rápido, cara, uou! Que radical! Os carros são coloridos, uou! Seu cabelo ficou de pé, assim. É, eu botei um óculos escuro e meu cabelo ficou com gel pra cima, assim. A primeira vez que eu ouvi falar de F-Zero foi o meu primo, Cássio, que tinha um Super Nintendo, antes de eu sequer ver um Super Nintendo, e ele não gostava de F-Zero. Ele falava que não era F-Zero, era F-Tonto. Uau! Realmente acabou com o jogo. Toma essa, Nintendo. Got him. Humilhado. Os F-tontos. Caralho, os F-tontos, velho. Dito isso, fora o Super Mario World, é Super Mario World, né? Mario World é absurdo. Pô, o Gradius 3 é legal pra caralho também. O Gradius 3 é legal. O Pilot Wings é legal também. Então, mas tanto o Pilot Wings quanto o F-Zero são jogos legais, são, mas eles são quase que mais testes técnicos do Mode 7, assim, pra mostrar as capacidades do console e tal. É assim, eu acho o Pilot Wings maneirinho e o F-Zero eu tenho uma nostalgia, principalmente a parte da trilha, né? Uhum. Mas assim, não é um jogo que eu consigo jogar muito. Tipo, eu jogo algumas pistas dele e eu já tô bem satisfeito, assim. Né? É um jogo extremamente enjoativo. Né? Eu não sou muito fã de F-Zero, desse de Super Nintendo, pelo menos. Eu tenho carinho por ele porque quando eu ganhei o Super Nintendo do meu pai, ele veio com F-Zero. Ah, que legal. E aí eu joguei bastante ele. Eu não tinha o Super Mario World. Ou não tinha. Não tinha. Eu tinha o console com F-Zero só. Então eu joguei bastante ele. Vale dizer que no lançamento americano, pelo menos, né, o Super Mario World, ele vinha no bundle, né? Ele era vinha. Um jogo que vinha com o console. É, mas o meu era o Baby, que vinha só com um controle sem jogo. Pera, o Baby era aquele... Mais redondadinho? Não. É igual, só que só vinha, na caixa vinha um controle e nenhum jogo. Entendi. E chamava de Baby. Ou normal vinha dois controles? Vinha. Vinha um Mario World e dois controles. Assim, Mario World era uma coisa de outro mundo na época. Ah, era absurdo. Que louco, porque eu falo na época, mas não chegou em 91 aqui, sabe? Não. Eu não fui jogar jogo em 91, até porque eu tinha nenhum ano de idade quando ele lançou. Ah, não. Eu fui jogar Mario World em 96. Exato. Eu fui jogar lá pra 90 e por aí. Eu acho que em 95... Não. Quando foi a Copa dos Estados Unidos? Foi em 94, né? Eu acho que eu tinha um primo que tinha. Em 94. Por aí, 93, 94. Porque eu lembro um pouco de jogar na casa dele, só que eu não entendia muito. Eles botavam o controle, sabe? Sem plugar pra me jogar. Esse tipo de coisa. Mas eu lembro que a gente ia depois, quando mais velho, sei lá, 95, 96, na casa dos meus primos, e era briga pra quem ia jogar Mario World, assim, sabe? Uhum. E era, morreu, passa o controle, babá, e ficava um monte de criança na frente da TV. É engraçado pensar nisso, né? Quando eu, criança, na época, vi Mario World, eu não conseguia identificar que ele era melhor do que o Mario do Nintendinho, o 3 e 1 que eu tinha jogado. Tanto que quando eu joguei o Mario All Stars no Super Nintendo, eu pensei, é só aqueles jogos, não tem nada de diferente, né? Visualmente. E só depois, né, olhando lado a lado, assim, que eu, ok, tem muito muita coisa diferente, na verdade. É um remake. É um remake. O triste do Mario World que eu joguei na minha infância é que era cartucho pirata que não salvava. Então eu só zerava pela estrela. Poxa. Mas eu também só zerava pela estrela, mas é porque eu era bem incapaz mesmo. É, mas aí não tinha nem opção, né? Porque se eu quisesse terminar... Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o jogo inteiro, acho que foi no emulador, e eu fiquei tipo, caralho, quanta coisa, quantos mundos, uau. E era tipo uma parada mágica, assim. É, anos depois eu joguei muito no emulador também. Mas a parada é, porra, Super Mario World, né? Exato, não, eu acho que... Um dos melhores jogos do console. Exato. As pessoas discutem até hoje se ele é o melhor Mario já feito. Ele é muito bom, eu não sei, sabe? Ele é excelente. Mas ele é excelente. Pra ele. Eu não tenho esse carinho pro Mario World, não. Não, assim, é que eu já zerei tantas vezes já. Eu preciso olhar com olhos mais maduros para Super Mario World. Ó, pega ele pra jogar, André, e pensa. Esse é um jogo que lançou em 1990. E o game design só foi inventado em 2005, a gente viu. E logo, joga. Logo, o Miyamoto viajou no tempo. Exato. Não, mas pra você ver, caramba, que jogo à frente, sabe? Agora, na nossa lista, você acha que ele supera o NES? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Porque estamos falando de Super Mario Bros, né? E uma lista de jogos muito maior e mais variada, né? É. Mas eu acho que não vai ter uma lista maior que essa. Não, mais não, variada não, do que a do Nintendinho. Não precisa, ser maior e mais variada, mas é que a do Super Nintendo tem um jogo, né? Não, eu acho que a F-Zero, a Pantig são legais, suficientes em City também. Eu acho que por Super Mario World, pra mim, ele já fica em primeiro. Eu acho que pra mim, pelo Super Mario World, ele fica em primeiro. Já Super Mario World é muito bom. É, eu ainda colocaria o NES à frente, por causa que o Super Mario, se a gente for levar em conta essa, né, a lista e tal, pra lançamento, eu acho que o Super Mario 1 é mais impactante do que o World. Acho pra que sua, não. Pra sua época, eu acho que é. Acho que não, não, o Super Mario World demorou pra conseguir fazer jogo igual e não, mas digo, concordo com o Sushi em termos de impacto, o Super Mario original é bem maior. Mas, pensando naquilo, qual desses jogos eu pegaria pra jogar agora, eu acho que tem mais jogos na lista do Super Nintendo que eu pegaria do que na de NES. É, acho então... por esse aspecto, eu acho que sim. Eu acho que pode é pior ser que pra mim seria de NES mesmo, mas eu sou voto vencido. Não, mas eu acho que o NES fica em primeiro, não? Não, a gente não. Tá, é não, André, o André concorda. Concordei com você. Ah, você concordou com a gente? eu tava mudando meu próprio voto aqui. Não deixa o Sushi de corromper. Mas deixa a Nintendo corromper a visão das crianças que enxergarão o mundo em vermelho. Ai, meu olho. Com o Virtual Boy, lançado em 21 de julho de 95 e que morreu 22 de julho de 95. Caralho, aí é uma pataquada já, né? Sabe que é foda? Eu nunca joguei Virtual Boy em pessoa, eu só vi. Eu joguei. Que eu tinha um conhecido nessa época que era rico, que ele não era da minha cidade, ele era, sei lá, de São Paulo, e a avó dele morava, de tempo em tempo ele ia, que foi o primeiro lugar que eu vi um PS2 na minha vida também, perto do lançamento dele, e eu fiquei, uou! E ele trouxe dos Estados Unidos. É. E ele tinha o Virtual Boy, mas não funcionava. Eu não sei se foi um problema no cabo da tomada, eu lembro que tinha algum problema que ele não ligava o Virtual Boy dele. Mas já não era tomada, era pilha. Ele era pilha? Ele era 750 pilhas que você botava nele. Você conseguia plugar na tomada também. É? Talvez ele tivesse essa opção. O negócio, talvez ele tava só mentindo pra mim que ele não queria que eu jogasse? Talvez. É, criança é foda, né? É. Mas ele tinha lá, vi, olhei, coloquei a carinha assim, mas não tinha o que jogar. Então, mas assim, eu joguei Virtual Boy ano passado. Tipo, foi a primeira vez que eu joguei e provavelmente a única, porque a Tiana e a Fernanda tem um, né? É, mas assim, ele tem jogos legais. Ah, mas ele é impossível jogar. É, não. Mas hoje em dia, o jeito ideal de você jogar o Virtual Boy é por emulador, que inclusive você consegue jogar sem o vermelho, né? Você consegue trocar o vermelho dele por branco. Não. E aí fica aquele jogo preto e branco mais agradável de jogar, assim. Ele tem um jogo muito bom, que nem é de lançamento, que é o do Wario. É, eu tenho o do Wario, tenho o Jack Bros, que é legal. Esse Red Alarm, por exemplo, a gente tá aqui com a lista, né? São 4 jogos de lançamento. Os 4 da Nintendo, né? First Party. Até porque poucas empresas fizeram jogos pro Virtual Boy. Mas é Galactic Pinball, Mario Tennis, Red Alarm e Teleroboxer, né? Que é o jogo de boxe de robô. Mario Tennis era legal, não era? É, e o Mario Tennis... O Mario Tennis é legal, mas... Eu destaquei o Mario Tennis e o Red Alarm. Assim, o Mario Tennis, por ser o primeiro Mario Tennis, né? Usar bem o efeito 3D ali, um joguinho de tênis bacaninha. E o Red Alarm por ser também um jogo 3D que usava bem, né? As capacidades do console, demonstrava bem. Esse Red Alarm é aquele que é de nave? É de nave, é. Que é tudo meio um wireframe? Isso. Pode crer. Meio Star Fox das ideias. Pode crer, assim, pode crer. É um joguinho maneiro, né? Pra você, tipo, demonstrar o potencial do console. Então eu coloquei ele como um destaque também. Mario Tennis Tennis vinha com o Virtual Boy, né? Uhum. Era um jogo que vinha com o console. Mas, dito tudo isso, é o pior. Virtual Boy. Não tem jeito. Eu acho que ele é o pior só por ser o Virtual Boy. Exato. Não tem. Infelizmente. A gente tem que levar em conta o console também, né? Ah, sim. Isso, é. Né? Temos. Com certeza. De curiosidade histórica, ele ficaria bem alto, né, pra mim. Tipo, em termos de, ah, qual desses jogos você quer jogar agora? Se tivesse todos esses aqui, todos os consoles, né, fisicamente aqui instalados, pronto pra jogar, talvez um dos primeiros que eu fosse seria o Virtual Boy, por curiosidade. Eu acho que sim. Mas, pra mim, né, também. Não é muito isso que a gente tá avaliando aqui, então. É. Virtual Boy, por enquanto, fica em último lugar na nossa lista de lançamentos. Mesmo porque o próximo console também não é essas coisas, né? Eita. Tá maluco? É, não é não. Gente. Rafa, desculpa. Mas é que tem um jogo aí. Ah, mas é que é ruim. Que é muito bom. Não é ruim, não. É muito bom, pare. O próximo lançamento da Nintendo foi o Nintendo 64, que era Ultra Nintendo? Ultra... Ele começou como Ultra 64. Ultra 64. O codinome dele, é. Primeiro, Project Reality, né? Project Reality, sim. Virtual Boy, depois do Project Reality. Foda, tá? A ambição da Nintendo aí, depois ela abandona todas essas ambições. Né? Foda. Nada, porque depois vai vir o Revolution, sabe? O Rebolation, então... O Café. Projeto Café. Bom, mas o 64 lançou dia 23 de junho de 96, um aninho só e depois quase do Virtual Boy, com apenas 6 jogos no lançamento. E 2 anos depois do PlayStation 1. Pois é. De jogos originais e exclusivos do Nintendo 64, nós temos Pilotwing 64, Saikyo Rabu Shogi, que é um jogo de Shogi, imagino, exclusivo do Japão, Star Wars Shadows of the Empire, que só saiu no lançamento europeu, que foi algum tempo depois também, Super Mario 64, e de Third Party, nós temos outros 2 jogos que só saíram no lançamento europeu, que é o FIFA Soccer 64 e o Wayne Gretzky's 3D Hockey, que é um... Deixa eu falar. Ou seja, para os Estados Unidos, e por consequência pra gente aqui também, se a gente conseguir comprar, saiu com 2 jogos. Pilotwing 64 e Super Mario 64. Pô, mas deixa eu falar, tinha uma Pro Games perto de onde eu morava, a locadora, né, a rede de locadoras. E eles tinham muito jogo japonês pra alugar. E as caixas japonesas de jogo de 64 são tão bonitas, porque as americanas são tudo naquele formatinho, né? Que tem a faixinha vermelha do lado, né, não sei o quê. As japonesas são, elas são verticais. E sempre tem uma ilustração que pega a caixa inteira e tal, elas são tão bonitas. É a pegada do Super Nintendo, né? É. O Super Nintendo também tinha um formatinho específico original. Mas assim, Mario 64, pedrada. É. Mas fora ele, coitado. É um lançamento muito coitado. Pensando que assim, né, considerando que são 2 jogos, um deles é Pilotwings, no máximo bacana. É. O outro é Mario 64. Eu tenho que dizer que sim, Mario 64 é um jogo que eu amo, um dos meus jogos favoritos da franquia Mario. Por mais que eu acho que ele perde uma mão ali, né, da metade pra frente, vamos dizer, quando você começa a entrar naquele Tiny... Como é que chama? O mundo que... Dali em diante eu acho o jogo meio sacal. Mas, nossa, esse primeiro pedaço do Mario 64, tipo, até, sabe, sei lá, o mundo... Até passar o primeiro Bowser, pelo menos? Segundo Bowser. É, um pouquinho depois do primeiro Bowser, assim. Que o primeiro Bowser é, não, no térreo. Sim. Né? Aí o segundo Bowser é no basement, no... Aí no porão. É no porão. Aí depois você sobe pro segundo andar. As fases do porão são legais. São. Mas, então, tipo, vamos dizer, o terço final desse jogo eu acho meio sacal. Mas, nossa, assim, eu poderia jogar pra sempre esse começo do Mario 64, assim, eu acho fantástico. Eu achava mágico na época, assim. Exato. Esse que é o lance. Tipo, a primeira vez que eu vi esse jogo, não entendi o que tava acontecendo na minha frente, assim. Exato. Que é isso? É loucura. Então, por causa disso, eu colocaria ele um pouco mais alto, mas também não alto demais. Deixa eu ver como é que tá nessa lista agora, André. Tem que lembrar que é o 64. Eu colocaria ele depois do Game Boy, assim. Depois você diz pra cima ou pra baixo? Acima do Game Boy. Eu colocaria acima do Game Boy. Acho que eu colocaria acima do Game Boy também. Então vamos lá, porque... O que você acha? Eu tenho zero carinho com o Mario 64. Eu só fui jogar ele mais velho e eu não gostei. Eu nem gosto do Mario 64. A gente vai jogar de novo todos os dias até você gostar. Jogou errado. Exato. E o 64 é o console que em si eu também não tenho, zero carinho por ele, sabe? Então... Eu troquei o meu 64 por um PlayStation. Começou o universo. Tá vendo? Muito foda. Tô precisando fazer uma boa troca aqui, então. O meu universo compensar. Mas ok. Acho que se os três escolheram... Até o lançamento do Game Boy e o do 64 são parecidos no sentido de que um jogo pedrada pra caramba, né? Uhum. E, de certa forma, eu acho que o Tetris, ele é melhor e mais importante do que o Mario 64? Acho. Mas eu tenho mais carinho pro Mario 64. Eu também. E a mesma coisa, você quer jogar o que agora? Quero jogar Mario 64. Essa coisa da influência é meio difícil, né? Porque o Mario 64 também é tão influente. Muito influente. Ele inventou um jogo 3D. Basicamente, né? Esse do que eu quero jogar agora é muito injusto pra qualquer jogo, pra mim. Porque eu jogo Tetris até hoje. Isso é foda também. Isso que é foda pra mim com Tetris. Nunca tenho vontade de jogar Tetris, esse é o meu segredo. Mas então vamos colocar aqui em terceiro lugar o Nintendo 64. E a nossa lista está Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64, Game Boy, Famicom e Virtual Boy, por enquanto. Sabe o que é foda, André? O próximo console que lançou, eu amo esse console. Eu acho ele muito foda. Ele tem tanto jogo que eu amava jogar, só que o lançamento dele é tão fraquinho. É. A gente vai ver alguns consoles muito bons da Nintendo daqui isso. a pouco, que é essa, essa é a história. Uns lançamentos tão fraquinhos. Mas, nossa, é um lançamento muito triste. O próximo que a gente tem é meio que um meio console, né? Ele é um upgrade, né? De um console já existente, que no caso é o Game Boy Color, lançado em outubro? Outubro de 98, é. Não tem uma data fixa, né? É. E eu acho muito curioso isso, coisas do passado terem datas meio nebulosas. É aquela história, né? Ele vai chegando nas lojas. Loja, em algumas lojas vão lançando, outras não vão. Mas ele lançou com apenas 6 jogos, né? Somando todo o lançamento mundial dele. É. Uma maioria de portes, né? E coletâneas. Então, a gente tem Centipede, Frog, que são portes de arcade, né? Game & Watch Gallery, que é uma coletânea de jogos de Game & Watch. Pocket Bomberman, que é uma versão com cores de um jogo do Game Boy original. E o Tetris DX, que é meio que a mesma coisa. É uma versão com cores do Tetris do Game Boy original, né? Então, o único jogo original do Game Boy Color só veio na versão europeia e é uma versão portátil do Turok 2 Seeds of Evil, né? Então, imagina o nível, né? Tipo, o seu único Deus. Jogo original é um Turok 2 de Game Boy Color, assim. O Game Boy Color é uma parada muito louca pra mim, o lançamento dele, porque ele saiu em 98, 9 anos depois do Game Boy. É loucura. E louco, né? Porque ele durou pouco tempo, se você for pensar, que o Game Boy Advance já vem em 2001, mas ele teve bastante jogo, ele teve uma biblioteca bem grande nesses anos todos aí. E também porque eu sinto que a partir de 98, algo aconteceu ali que o Game Boy estourou em popularidade absurdamente. Uma sobrevida louca, né? Por quê? Pokémon, né? Que eu joguei no Game Boy preto e branco. É, então, se você jogasse no Color, ele só ficava com uma cor lá. A cor do cartucho, né? É. Mas realmente, como console, ele é, né, uma meia evolução, ele é como se fosse o Game Boy Pro, né? Ou o New Game Boy. Isso. Mas os jogos de Game Boy Color não rodavam no Game Boy normal, né? Sim. A maior parte. Então, tipo, ele era como se ele fosse retrocompatível, na verdade. É, mas ele, em relação à performance, ele não tinha, acho que nada, né? De upgrade, mais de performance. Upgrades de chips e coisas. Ah, ele era colorido. É. E ele era bem colorido, tem que ver. E ele era bonito, né? Ele era mais fininho. Tinha carcaça colorida. Ele é daquela época do design do iMac, assim, né? Então, tipo, tinha uns transparentes, isso. né? Não, e assim, e o Game Boy normal teve umas versões mais bonitas também. Sim, teve o Game Boy Light. É, tem o tijolão, né? Mas depois teve umas versões pocket. É, né? O Game Boy Light que tinha luz. Luz na tela, né? É. Por trás. Isso, que demorou pra ter de novo, viu? Só no SP. Loucura. Só no Game Boy Advance SP. Você quer dizer o Game Boy Advance, Rafael Kinder? No Game Boy Advance SP. Mas que a gente não ranqueou ainda. Eu ia puxar. Mas, ó, lançamento coitado do Game Boy. Não, coitado. Eu acho que é pior que o Virtual Boy. Eu também acho que é pior do que o Virtual Boy. Porque o Virtual Boy, pelo menos, me dá vontade de jogar alguma coisa ali. É. Eu jogaria um Mario Tennis, jogaria um Telerobox. Assim, eu tenho vontade de jogar o Pocket Bomberman e o Tetris DX. Mas eu acho que não vale, não. É, pensando assim, tipo, motivos pra você comprar aquele console. No lançamento, não tinha. Nenhum. Meio que não tem. Sabe qual era o motivo? Jogar Pokémon. Jogar Pokémon. Exato. O Pokémon foi sair quando? Sim, já tinha saído, né? Em outubro de 98. Então, né? Mas aí... Quer dizer, no Japão já tinha, né? Japão 96, tudo bem. Porque assim, o Gold e Silver, né? Que aí vão ser os primeiros do Game Boy Color mesmo. Isso, exclusivos de Game Boy Color. É um pouco depois, né? É. Já é 2000 o Gold e Silver? Não sei. Não, é antes do Advance. Que aí o Advance vai lançar não, e vai mas 2000 é antes do Advance. Com o Safira. Ah, talvez, deixa eu ver. Porque tem o filme Pokémon 2000, que é o filme do Lugia. Que o Lugia é um Pokémon do Gold e Silver. Chutaria 99, vai. Talvez. O negócio é que o Ho-Oh, ele... É de 99, o Gold Silver. 99. É, o Ho-Oh aparecia no anime no primeiro episódio. É verdade. Ah, ele é o do Gold Silver, né? Ele é o Gold, no caso. É, sim. Pô, mas é bonitinho, né? O Yellow saiu junto com o Color, que faz sentido, que é o Color amarelo, que eu acho que talvez é o mais comum. Saiu junto? Saiu em 98 também. Ah, em 98. A data. Okay. Deve ser da janela de lançamento, peraí. Setembro, 12 de setembro. Ué. Vai, saiu antes? Confere pra mim a data de lançamento do Game Boy Color aí. Tá, 21 de outubro. Eu acho que não. 12 de setembro, acho que é o Silver e o Gold. Mas é 99. Não, 98. No Japão, será? Talvez, acho que no Japão. Ó, tem 3 jogos exclusivos. Pocket Bomberman, Tetris DX e Wario Land 2. Ah, porra, se tiver o Wario Land 2, André... Não, deve ser da janela, vem a data de lançamento. Vamos ver. Porra, é só da janela mesmo. É, que março de 98. O Yellow é 12 de setembro de 98. Ah, mas ele é... Ele não é exclusivo, é? É, ele não é exclusivo e ele lançou um pouco depois. É, tá 21 de outubro. É isso aí. Mas é porque era o Wildland 2 DX. E aí ele era exclusivo, porque ele era colorido. Certo. Mas, ó, Yellow, 12 de setembro de 98. Ok. Saiu antes, ou junto, ou próximo. É, porque no Japão foi o... Tô vendo que é um pouco antes. Ele é de... O Game Boy Color tá falando aqui, pelo menos, que lançou em outubro no Japão e em novembro no resto do mundo. É. Mas é, o Yellow, ele era que nem o Red e Blue, que ele só ficava com a corzinha, né? Na verdade, tinha historinha diferente. Não, mas digo a diferença dele no Game Boy Color pro Game Boy normal. Ah, tá, ok. É, e ele rodava no Game Boy normal, não? Rodava. Ele era de Game Boy normal, exato. Pô, esse era mais top. É que eu atrelo tanto ele ao Game Boy Color amarelo. Sim, né? Total. Enfim, por enquanto, então, ele fica em último lugar na nossa lista. É. Vamos agora para o Game Boy Advance, que é o lançamento talvez mais recheado da Nintendo, né, em termos de quantidade de jogos. E engraçado, que é um dos meus consoles favoritos da Nintendo até hoje, o Game Boy Advance. Não, ele é muito bom. É porque eu tive muito jogo. Joguei muito no Game Boy Advance. Porque não só ele tem uma biblioteca fortíssima, mas ele é retrocompatível com o Game Boy. Exato. Não, né? E aí, nossa senhora, André, eu comprei o meu Game Boy Advance no Carrefour. Uau. E era o do lançamento, aquele roxinho de ladinho, que eu não conseguia jogar no escuro, né? Tipo, tinha aquele lugar mais claro da casa pra jogar, porque senão não dava pra enxergar. Tá no sol. E eu tive uma fita original do jogo do Kojima lá. Boktai. Um negocinho de sol. Exato. Vendi. Boa. Porra, de... Triste. Ah, criança, né? Criança. Como é que é eu foda, ia saber, né, que ia ser... Mas nossa, eu passava muita vontade com o Game Boy Advance em revista, assim, quando saiu o SP, então eu também. Ficava, caralho, que parada. Eu fui jogar, meus primos tinham, então eu jogava um pouquinho na casa deles, mas eu jogava assim, em emulador. Tudo do GBA é só emulador. Depois eu joguei muito em emulador também. Super Nintendo, GBA, tudo em emulador. Eu joguei bem pouquinho em físico, emprestado também, de um amigo. Lembro que eu joguei o Castlevania Armored of Dissonance. Que é o segundo, né, de Game Boy Advance. Isso. E eu tenho um carinho por ele por causa disso, que eu lembro de ter jogado ele na época e ficar, caralho, um Castlevania novo, uau. Mas eu joguei ele só em emulador, basicamente, também, depois. E o foda desse daí é o Castlevania com a trilha sonora mais estourada do mundo. É, nossa senhora. Tá no negocinho, né? Mas o Circle of the Moon é melhor nesse sentido, sabe? Bem próximo do lançamento do Game Boy Advance, eu comprei num fórum de emulação, que eu não lembro mais como é que chama, mas eles faziam uns CDs bonitinhos, assim, com a capa imitando a caixa do Game Boy Advance, assim. O CD gravado com todas as ROMs de Game Boy Advance que tinha até a época, assim. E eu comprei esse CD e eu joguei muito Game Boy Advance emulador. Eu nunca tive, agora eu tenho um Game Boy Advance, porque a vida adulta nada mais é do que você satisfazer as suas frustrações de criança, né? Correto. Então, hoje em dia eu tenho um Game Boy Advance SP, roxinho, transparentinho, do jeito com que você sonhou. Com a tela progrediada ainda. Com a tela IPS e o caramba. Mas gosto muito do Game Boy Advance. Teve um lançamento bem recheado. Lançou em 21 de março de 2001, com 34 jogos. Uau! A maioria de jogos originais exclusivos, né? A maioria também jogo só pro Japão. É, muito jogo japonês, né? O lançamento japonês foi bem mais contemplado aí. Mas os jogos vieram posteriormente, parte vieram posteriormente pro Ocidente. Nós tivemos, então, no lançamento, Army Man Advance, Boku wa Koku Kan Seikan, que é um lançamento japonês, como você deve imaginar. Castlevania Circle of the Moon, bem legal, que é um dos destaques. Easy Talk Shokyuhen, sei lá que porra é essa, lançamento japonês também. Fire Pro Wrestling, também japonês. F-Zero Maximum Velocity, né, o F-Zero do Game Boy Advance. O primeiro, né, tem três F-Zero pro Game Boy Advance. Golf Master, Japan Golf Tour, também um lançamento japonês. GT Advance Championship Racing, Iridium 3D, Konami Crazy Races, Kurukuru Gururin, que é bem legal. É bem legal, de lançamento japonês também. O Mega Man Battle Network, ele tá na estreia do console, né, no Japão. Não lembrava disso. Somente no Japão, depois, né, a versão ocidental foi sair um pouco depois. Momotaro Matsuri, do Japão. Monster Guardians, do Japão. Napoleon, do Japão. Play Novel Silent Hill, do Japão. Uau. Que é uma versão visual novel do primeiro Silent Hill. Power Pro com Pocket 3, do Japão. Super Dodgeball Advance, do Japão. Tony Hawk's Pro Skater 2, que é uma ótima versão, quase que um demake, né, do Tony Hawk 2 no Game Boy Advance. É uma versão que eu gosto bastante. Top Gear GT Championship. Total Soccer Manager, esse do lançamento europeu. Tweety and the Magic Gems, um jogo do Piu Piu, aparentemente. Winning Point, do Japão. Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, do Japão. Então, assim, uma maioria de jogos japoneses, realmente, esses são os exclusivos originais. E aqui nós temos os ports, ou jogos que já tinham em outras plataformas. Choo Choo Rocket, Earthworm Jim, J-League Pocket, também do lançamento japonês. Mr. Driller 2002, lançamento japonês. Namco Museum, que é uma coletânea. Pinobee Winged of Adventure, que lançou junto no PlayStation. Tipo, foi a estreia do jogo, mas também tinha uma versão de PlayStation. Pitfall da Mayhem Adventure, né? Que é o Pitfall do Super Nintendo e Mega Drive, etc. Rayman Advance, que é uma versão pra Game Boy Advance do primeiro Rayman. Ready to Rumble Boxing Round 2. E Super Mario Advance, que é um jogo novo, né? Mas é um remake do Mario 2, né? Super Mario 2, o Doki Doki Panic. E é a melhor versão do Super Mario 2. E aqui... Muito jogo, mas ao mesmo tempo não é muito forte, né? Apesar de ser recheadaça, né? Pouca coisa interessante de verdade, assim. O Super Mario Advance é muito legal, tá? É muito legal. Até o Mario, o Rafa não consegue. Porra, mas o Super Mario Advance é muito legal. Mas é o Mario 2, Rafa. Porra, mas é muito bom. Tá, mas é muito bom. No Super Nintendo, tem no Nintendo. Não, nenhum deles tem a física tão boa quanto desse. Ah, tem sim. De verdade, não tem. Eu joguei recentemente live. Eu tenho certeza que é muito bom, tenho certeza que deve ser melhor, mas é Mario 2, vai. Mas é um bom Mario 2. Não é uma coisa que te convence a comprar um console. Tem boss novo, tem cutscenes. Mas um bom Mario 2, assim, você quer levar um chute no saco ou na canela? Não, pô, é muito bom mesmo. É um Mario Bros 2 muito bom. E eu gosto muito do Castlevania Circle of the Moon também. É, o destaque é o Circle of the Moon, e eu colocaria também o Tony Hawk ali. Não, o Kurukururin também é bem legal. Porra, eu acho o Kurukururin muito bacana, o Mega Man Battle Network é muito legal. Uhum. É, eu colocaria esses quatro aí como destaque. Assim. É que essa aqui, o Mega Man Battle Network, vai ficando cada vez melhor, né? É, ou pelo menos, não sei, não joguei até tipo o 6, o 7 dessa porra. Eu acho que é um lançamento mediano, assim. Médio pra bom. Médio pra cima. É tipo assim, eu acho que não tem nenhum jogo assim, meu Deus, que coisa fantástica, como a gente teve em outros casos, né? Super Mario World, Mario 64. Mas André, você está perdendo o grande potencial do Game Boy Advance, que era, meu Deus, eu vou poder jogar jogos de Super Nintendo portátil. E aí era legal, por exemplo, o Warfordinho, eu ficava impressionado na época. Não, era impressionante, mas assim, até aí eu podia jogar no Super Nintendo, sabe? Tipo, pensando em motivos para jogar esse console, além do fato dele ser portátil, tem poucos no lançamento, eu acho. É porque eu ia muito de final de semana, eu ia pra casa do meu pai, e lá eu não tinha videogame, então eu levava o Game Boy, então ele era minha salvação, era o Game Boy. Justo, era o chuchu. Era o meu chuchu. Era o meu chuchu Rocket. Mas dito tudo isso... Eu acho bom. Eu acho fraco. Eu acho médio. Tem... Os mais fracos, Rafa. Não é. Galera, vocês estão ignorando os ports bons que ele tem. Mas são ports. Por exemplo, o Rayman. Mas são ports. Eu não acrescenta tanta força. Eu não considero port como uma força, não. Eu vou pra um console novo querendo jogar coisa nova. Ah, tá. Comprou o Play 5 só pra jogar de Demon's Souls e agora tá falando isso. Só pra jogar Last of Us. Não colocaria o Demon's Souls, por exemplo, como um ponto forte do PS5. De forma alguma. Mas abre lá nossa lista pra mim pensar um pouco. Ai, André, sabe o que é foda? Talvez ele fique abaixo do Famicom. Não. Acima do Famicom. Eu tô confundindo o Famicom com o Nintendo. Famicom é maldade já. Não, eu acho que... Pô, acima do Game Boy, vai? Não, eu colocaria abaixo do Game Boy. Não, galera, o Game Boy só tem Tetris. Mas Tetris... Porra, não importa. É melhor que qualquer um desses jogos. Não é. E ele era portátil, podia levar pra casa do meu pai, era o futuro dos videogames na minha mão. Não. Eu tava jogando os ports de Nintendinho e de arcade na minha mão. Não tava. Não funcionava nada. Considere a época e considere Tetris. E considere o que foi Tetris no Game Boy naquela época. 89. Prefiro o Mega Man Battle Network. Mas tá bom, bota então abaixo aí do Game Boy. Bota essa caralho. Então nós temos aqui, por enquanto, Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Famicom, Virtual Boy e Game Boy Color. Acho que acabou, né? A Nintendo nunca mais lançou nunca mais. Nada. Não, nunca mais lançou nada. Mentira, porque ela lançou o GameCube dia 14 de setembro de 2001. Mesmo ano, de verdade, é. Uhum. E dessa vez também com 25 jogos, né? Abriu a porteira. Uhum. É, muito jogo. É porque ela queria muito mostrar o que, tipo, pô, todo mundo só apoia o PlayStation, né? Ela perdeu muito third party pro PlayStation, então mostrou que não. Olha como a gente tem apoio das third parties. Ela tentou fazer isso em vários consoles. É porque tem que lembrar, né, que assim, GameCube lançou no Japão em 2001, acho que nos Estados Unidos já é 2002, alguma coisa assim, no mês de 2002, se não me engano. E a geração dele já tinha começado, né? Exato. Começou, alguns diriam com o PlayStation 2000, mas alguns diriam com o Dreamcast, né, em 99, 98, na verdade, né? Então, ele recebe aí muito jogo, né, que é multiplataforma, tanto do Xbox, quanto do PlayStation, quanto do Dreamcast, né? Então, lembrando que é a época que a gente vai começar a ver o jogo da SEGA na Nintendo, né? Sonic, uhum. A gente vai ver uhum. O Crazy Taxi, dentre outros aí, né? Porque, assim, de jogo novo, exclusivo, original do GameCube, desses 25, a gente só tem 4. Uhum. Né? Que é o Luigi's Mansion, Star Wars Rogue Leader Rogue Squadron 2, Super Monkey Ball, que depois ia virar multiplataforma, mas estreia no GameCube, e Wave Race Blue Storm, que é o Wave Race do GameCube. Fora isso, né, dos outros jogos aí multiplataforma, nós temos FIFA World Cup 2002, All-Star Baseball 2002, Batman Vengeance, Blood Roar, Primal Fury, que é uma versão do Blood Roar 3 pro GameCube, Burnout, Cell Damage, Crazy Taxi, Dave Mirra Freestyle 2, Donald Duck Quack Attack, Driven, International Superstar Soccer 2, International Winter Sports, Madden NFL 2002, NHL 2002, Pac-Man World 2, Sonic Adventure 2 Battle, né, que é a versão do Sonic Adventure 2 do GameCube, Tarzan Free Ride, que eu acho que é a mesma coisa do Tarzan Tamed, Free Ride eu acho que é a versão europeia do Tarzan Tamed, então na verdade são 24 jogos, desculpa aí. Tony Hawk's Pro Skater 3, que lança pra outras plataformas, mas no lançamento do GameCube, ele estreia no GameCube, na data de lançamento do GameCube, acho que é a versão americana, né, do GameCube, mas é. Universal Studio Theme Park Adventure e SG3 Extreme G Racing. É, bem fraquinho, né? É. Que fraquinho, isso? Tem Tony Hawk Pro Skater 3? Lançando junto. Exato. Não, de fato, Tony Hawk 3 é muito forte, mas... Mas a verdade é que daí tem jogos muito, muito bons, tá? Eu gosto bastante do Donald Duck, Quack Attack, tá? Ah, não, tem bons jogos. Burnout, eu amo Burnout. Crazy Taxi. Eu tive, André, o Batman Vengeance, original. Não é bom, comprei junto com o GameCube, é horrível. Batman da Ubisoft, uau. Horrível. Nossa. É bem ruim. Sim. Mas não é dele que era ruim, não. Eu que era ruim, André, isso, não conseguia zerar. Mas assim, pra mim mesmo é Luigi's Mansion. É, o único jogo eu acho que salva o Luigi's Mansion. Wave Race é maneirinho, mas não, também não... Eu nunca gostei muito de Wave Race. Não me tiraria do sofá, não. O Mario... Sunshine? O Sunshine, ele é muito depois? Não. Acho que é 2002, né? É, no máximo 2002. É um tempinho, então, se for... É, uns meses aí. Mais tempo do que o Switch 2 e o Donkey Kong Bonanza. É. Ah, é. Eu acho que essa lista do GameCube, ela é mediana pra baixo. É, eu acho que ela é pior do que a do Game Boy Advance, por exemplo. Eu acho que ela é pior. Ah, sim, eu também pior acho. Que a do GBA. É. Porque assim, Luigi's Mansion, top. Sim. Mas assim, não é também aquele grande clássico imortal. Não, é um grande clássico imortal, com certeza. É, né? um bom fale bom jogo. Fale por você. É um bom jogo da Nintendo. Mas sabe o que veio muito perto do lançamento do GameCube? Smash Bros. O Smash Bros é bem próximo do lançamento. Né? Tanto que o meu, eu comprei próximo do lançamento e veio com o Smash Bros. Smash Bros e Batman Vengeance. Olha aí, os dois maiores clássicos. Mas assim, realmente, se for ver essa janela aí, passava o Luigi's Mansion e acho que ia ficar abaixo do Game Boy Advance. Eu também acho, Mas acima do Famicom. É, pô, Famicom... É, Famicom também, coitado, né? Coitado, mas teve 3 jogos melhor do que o Virtual Boy e Game Boy Color. Isso é verdade, conseguiu ser melhor. É que o Virtual Boy, né, ele é um caso muito especial. Muito. E o Game Boy Color, de fato, foi bem triste. Não teve nada, né? É. Próximo console, nós temos aí o Nintendo DS em 21 de novembro de 2004. Eu nunca esquecerei, Sushi, que teve a BGS, que ainda não era BGS na época, e eu fiquei horas na fila pra jogar o Nintendo DS. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi sobre o Nintendo DS, muito curioso, que eu demorei muito pra descobrir a existência do DS, de alguma forma. Já comprava uma revista de videogame, eu queria muito o PSP. Uhum. E eu lembro que um conhecido meu falou, pra que você vai querer isso se tem o Nintendo DS? E ele estava correto. Assim, de fato, né? O DS tem 2 telas. Exato. É o dobro do PSP. E uma caneta. Mas eu tinha uma amiga que tinha o PSP e aí eu jogava no dela, assim, alguns jogos. Mas tínhamos 22 jogos pro lançamento do Nintendo DS em 21 de novembro de 2004. Desses 22, 7 são jogos novos, originais, exclusivos do Nintendo DS. Um detalhe interessante, né? Talvez você tenha reparado aí, ou talvez não, que desde o Virtual Boy... A gente não tem citado mais jogos que vêm com o console, porque acabou essa mamata, né? Acabou. A partir do 64 ali, não teve mais. O Nintendo DS teve uma demo, né? Uhum. Que veio com a versão americana do DS, que foi a demo do Metroid Prime Hunters, né? Que é o First Hunt. O jogo mais lindo de DS até hoje. Ele é impressionante. Metroid Prime Hunter. É impressionante o quão redonda é a bola da Samus. Não, e roda bem, né? Exato, bem. Fora ele, então, nós tivemos Daigatsu Band Brothers, que é um jogo japonês, que fez muito sucesso no Japão. Field Magic, que é um jogo de minigames que usava bem a canetinha lá e tal. Ken Sui Doctatendo, do Japão, que é um jogo de médico. Metroid Prime Hunters, como eu disse. Polarium, do Japão também. Pokémon Dash, do Japão também. E o WarioWare Touch, que na estreia do Nintendo DS foi só no Japão, né? Depois ele saiu pra outras regiões aí. Então, assim, no ocidente, né? Meio que de jogo original mesmo, nós tivemos só o Field of Magic e o Metroid Prime Hunters, né? Que é a demo. Que era uma demo. Fora isso, né? De outros jogos que já existiam em outros lugares, outras plataformas ou eram ports, nós temos Asphalt, Urban GT, Mahjong Taikai, do lançamento japonês, Madden NFL 2005, Mr. Driller Drill Spirits, japonês, Ping Pals, europeu, Rayman DS, europeu, Retro Atari Classics, coletânea, né? Europeu, Robots, europeu, Homem-Aranha 2, Sprung, Super Mario 64 DS, que é uma versão nova, é um, né, remake do Mario 64, com, né, conteúdo novo, personagens novos e tal. Gosto bastante. The Urbs, Sims in the City, Tiger Woods PGA 2005, Zookeeper, lançamento japonês, e Zuno ni Asekaku Game Series Volume 1, Cool 104 Joker e Setline. Incrível. Tá bom, incrível. Meio fraquinho, né? Meio fraco. Não, também. Tem, não, Super Mario 64, galera! Para, pô, com isso, Rafa. Não, mas ó, esse Super Mario 64 é muito legal. De fato, muito legal. Mas é Super Mario 64. Mas, não, mas é que tá, ele é tão diferente, André. Não é tão diferente. Ele é. Você começa com o Yoshi. De fato, você começa com o Yoshi. E tem fase nova, tem boss novo. Pô, e aí você tem que jogar no D-pad, é uma merda. É. Mas aí você, ele vinha com um negócio que você botava no seu dedão. No dedo, né? É, e usava bastante aquilo. Mas assim... Gente, vocês estão falando do jogo mais importante de todos. Pode, o Arthur. O Field of Magic, que é um jogo desenvolvido pelo Sonic Team, que meio date, que você esfrega as pessoas com a canetinha. Você sente a magia. XY, XX. O nome desse jogo em japonês é Eu Morreria Por Você. É mesmo? Na Europa ele chama Project Rub, porque você vai ficar esfregando as pessoas. Ele é pra você, tipo, é minigames pra medir a compatibilidade entre você e a outra pessoa que tá jogando, assim. Caralho, tipo, velho. É duas pessoas jogando no mesmo DS, sabe? Ele é muito engraçado esse jogo. Mas assim, o melhor daí, mesmo com o Super Mario 64, que é muito bom, DS, é o WarioWare Touch. O WarioWare Touch é muito, muito, muito, muito bom. O WarioWare Touch é ótimo. É, talvez o melhor, o WarioWare. Pokémon Dash é o quê, hein? Ah, é um bem ruinzinho. É tipo, você com a canetinha ficar fazendo os Pokémon correr assim, por cima, assim, que você vê eles. É bem ruinzinho. É, eu acho que o DS é um console que ele demorou um pouco pra se encontrar, assim. Realmente, o lançamento dele não tava lá ainda. Não. É engraçado que, como eu falei, só o fato dele ter o WarioWare Touch, eu acho que ele fica acima, por exemplo, do GameCube, sabe? Do GameCube? É, ou do GameCube. É, do GameCube. É, eu acho que sim. Ah, pô. É, eu acho que pelo Mario 64 e pelo Wario, eu acho que ele fica, assim. Eu diria que sim também. Eu diria que sim. É, tipo assim, o Rayman DS é bem legal, que é um remake do Rayman 2. É bem bacaninha. Apesar de que depois vai ter um remake melhor ainda, que é o Rayman do 3DS, se não me engano. Mas tem jogos legais. É porque realmente, como você falou, ele vai demorar, né, pra ter. Ele vai ter uma das melhores bibliotecas da história? Vai. Vai, mas vai demorar um pouco pra chegar. Mas também ele vai viver muito, né? Vai demorar pra 3DS chegar. Duas telas, né? Vive o dobro. Pois é. Então vamos colocar ele... Abaixo do Game Boy? Do Game Boy Advance? Ou abaixo do Game Boy ou abaixo do Game Boy Advance? O que vocês acham? Eu acho que... Só pra me ver o Game Boy Advance. Eu acho que abaixo do Advance. Eu acho que abaixo do Advance também. Tá bom. Pô, Castlevania e Mega Man Battle Network, assim, eu acho que me interessa mais do que o... WarioWare e o Super Mario 64 Remake. Então abaixo do Game Boy Advance entra o Nintendo DS. E por enquanto nossa lista está em primeiro lugar Super Nintendo, em segundo lugar Nintendinho, em terceiro lugar Nintendo 64, em quarto lugar Game Boy, em quinto lugar Game Boy Advance, em sexto lugar Nintendo DS, em sétimo lugar GameCube, em oitavo lugar Famicom, em nono lugar Virtual Boy, em décimo lugar Game Boy Color. Mas agora chegou o pesadão, galera. Agora chegou o bom, tá? Chegou. Porra, aquele. Porque assim... Haja jogo, hein? Haja jogo. Pera, é o que tem mais jogo? É o que tem mais até agora. Ok, eu achei que o Game Boy Advance seria o mais. Não, é o que tem mais até agora. Mas André, o nome já diz tudo. É Nintendo Wii. É nós. Todo mundo junto. É, lançando em 19 de novembro de 2006. Uau. Nintendo Wii. Com 37 jogos desses. Muito jogo exclusivo original, mas também muito jogo só japonês, né? Aqui nós temos 18 jogos originais exclusivos pro Nintendo Wii no lançamento. E vinha com o jogo. Nos Estados Unidos. Graças ao nosso querido Reggie, né? Grande Reginaldo. Se tivesse vivo ainda hoje, ele botaria o museu do Switch 2, no Switch 2. É, o Nintendo Wii, ele veio nos Estados Unidos com o Wii Sports, né? Que era, pô, uma baita do introdução pro console. Virou o motivo que o público começou a comprar o Wii, né? Porque o Wii foi o console que mostrou mostrou o potencial do mercado de jogadores casuais. É, e muitos desses jogadores, inclusive, nunca mais compraram nada. Exato, não. Só. Muitos compram ainda Just Dance pro Wii, que deve estar lançando ainda. É, pois é. É muito engraçado, na época, eu via muito essas listas de... A média de jogos de quem tem um 360, aí sei lá, 30 jogos, aí média de jogos de quem tem o PlayStation, 28 jogos, média de jogos quem tem o Wii, 2. Tipo, a pessoa compra um, dois jogos e é isso. Wii Fit? Exato, foi o Wii Fit e o Sports. E o Sports. Mas não, pô, Just Dance vendeu pra caralho. Vendeu pra caralho. É, o Sports não conta porque vinha de grátis, né? Então ninguém comprou. É. Mas... Não, não, o pessoal do Japão comprou. É, os jogos exclusivos originais, então, muitos deles do Japão, mas vamos lá. Crayon Shin-chan, original do Japão. Elebits, no Japão, né? No lançamento, depois foi lançar. Enichi no Tatsujin, no Japão. Excite Truck, GT Pro Series, Kororinpa Marble Mania. Eu achava que era o jogo do Tingo? Do Tingo. Ele falou uma parada Kororinpa. Assim. Kororinpa. É. Machikuro Domino, do Japão. Necronesia, que depois foi ser lançado como Escape from Bug Island. Ah, eu joguei essa porra. É. O Red Steel, né? Veio no lançamento aí, né? Trazendo muita decepção para todos. Red Steel qual que era? É o da Ubisoft de tiro. De espada. Que tem katana e arminha. Pô, aquele é bem decepcionante. Aí o 2 é legal. O 2 é excelente. O 2 é massa. É. Nossa, não sabia que ele era de lançamento. Ele era. Ele lançamento. Não, era um dos jogos que mais mostravam pra vender o sonho do Wii. Você vai segurar uma espada em suas mãos. SD Gundam G-Breaker, do Japão. Super Monkey Ball Banana Blitz. Tamagotchi Party On, do Japão. Tony Hawk's Downhill Jam. Trauma Center Second Opinion. WarioWare Smooth Moves, que originalmente na estreia foi só no Japão. Wii Play, também originalmente só no Japão. Wii Sports e Wing Island. O WarioWare Smooth Moves é absurdo de bom. É. É muito bom. É muito bom. É o melhor WarioWare? Pra mim é o melhor WarioWare. Eu acho. Eu fico entre ele e o DS. Mas aqui, lançou um recente pro Switch. O GameCube é muito bom também, hein? Lançou um recente pro Switch que é tipo a continuação dos Smooth Moves, né? Ah, pode crer. Você joga com os dois Joy-Cons e tem que fazer as poses. Eu não joguei esse. Nossa, esse do Wii é bom demais. Não, mas ele é muito, muito bom mesmo. Nossa senhora. Eu lembro o pessoal lá em casa jogando e era assim, era minha festa de aniversário. Aham. E aí ficava uma galera assim na frente da TV pra jogar. Era muito divertido. E aí, dos outros jogos aqui, né, que eram ou multiplataformas ou, né, portes, etc. Avatar The Last Airbender, Barnyard, Call of Duty 3, que lançou junto do Wii, mas tinha pra outras plataformas. E no Wii tinha controle de movimento. Tinha controle de movimento. Carros, da Pixar. Gottlieb Pinball Classics, no lançamento europeu. Happy Feet, que também lançou junto do Wii. Madden NFL 2007. Marvel Ultimate Alliance, que também lançou junto do Wii. E era muito legal também. É, Monster 4x4, Need for Speed Carbon, que lançou junto do Wii. Open Season, Rampage Total Destruction. Rayman Raven Rabbids, que também é um lançamento multiplataforma, mas que na versão do Wii tinha, né, controle de movimento, né, acho que era a melhor versão. Mas não, era diferente. Ela era toda especial. Ela era a versão... principal. Exato, era a versão do Wii. Porque, por exemplo, teve uma versão de Game Boy Advance, é um jogo plataforma. Ah, não, mas eu acho que a do PS2, se eu não me engano, era muito parecida, assim. Mas será que os jogos eram os mesmos? É, não sei. Porque eu lembro que, tipo, ele era feito pro controle de movimento. A versão principal era do Wii. Bob Esponja, Creature from the Crushed Crab, Super Fruit Fall, do lançamento europeu, Super Swing Golf, que era a versão do Wii do Pangea, The Ant Bully, The Green Adventures of Billy and Mandy e Legend of Zelda Twilight Princess, que é um jogo que lançou com o Wii, mas que um mês depois tava no GameCube também, né? Ah, nossa, no Wii saiu antes? No Wii saiu antes, ele não saiu ao mesmo tempo? Não, foi um mês. É porque, por exemplo, o meu Twilight Princess, que eu tenho até hoje, é do GameCube, porque ele era de GameCube, né? É que nem o Breath of the Wild, né? E aí eu sei que a maior parte do pessoal jogou essa versão do Wii, que era a versão invertida. Que é a versão espelhada, né? Exato. É por causa da popularidade do Wii, né? É, e a versão espelhada porque pro Link ser destro, né? Isso. É. Pra quem não sabe, né, o Link costuma ser canhoto nos jogos pela facilidade dos ataques e coisas de game design. Costumava, né? Costumava. É. Depois do controle de movimento ele não é mais, porque agora você tinha que usar a mão direita das pessoas. É, mas acho que, por exemplo, no Breath of the Wild ele não é canhoto. Não, acho que não voltou mais. É. Né? Qualquer forma, eu acho que é um bom lançamento. Bom lançamento. Assim. Ah, bem razoável. Se a gente considera aí, né, o lançamento japonês com o WarioWare, com o Zelda, que assim, eu não acho um dos melhores Zeldas, mas é um bom Zelda. Não, é muito bom. É muito Gosto bom. Do Rayman Raven Rabbids como coletâneo de minigame e, pô, o Sports é um daqueles jogos transformadores, né? É. E eu gosto muito desse Trauma Center, eu joguei muito, né? É, legal. Ele é bom, ele é bom. Ele é um remake do DS, não é? Talvez. Ele é remake do DS. Eu lembro que ele era mais bonito. É, sim. É. Mas é importante dizer que a segunda estreia da Nintendo que tem Tony Hawk e jogos de Magic. Isso é verdade. ter uma ligação. Esse é o segredo, hein? Esse é o segredo. Mas, ó, eu gosto bastante dessa coletânea de lançamentos. Dessa, o quê? Como é que fala, André? Dessa coleção? Desse agrupamento? Desse grupo? Essa biblioteca? Eu gosto muito dessa biblioteca de lançamentos. Obrigado, Tengu. Tipo, é uma biblioteca bem recheada, com muita variedade, mas ao contrário da do Game Boy Advance, que também era muito recheado de variedade, tem jogos realmente marcantes aqui, jogos importantes, jogos que, pô, você consegue ver influenciando a pessoa, ok, eu preciso comprar esse console. Então, novamente, se eu pudesse jogar agora o WarioWare Smooth Moves, eu jogava agora o WarioWare Smooth Moves. Agora. Então, ele supera a barreira Tetris? Eu acho que sim. Porque é só Tetris. Ok. É só Tetris. Justo. O lance pra mim... É que, na verdade, o Nintendo 64 também é só, entre aspas, Mario Pilot Wings, né? É Mario 64 Pilot Wings. Eu diria, que é o nosso novo número 1, vocês não acham, não? Acho que número 1 ainda não. Vamos lembrar de Wii Sports, galera. Wii Sports. É uma experiência revolucionária. Não, de fato. O número 2. Eu diria 3 também. Eu ainda acho que o Nintendinho tem um lançamento mais forte. Não, sim. Tem que se colocar na época, né? Se você for me colocar na época, aí o Wii vai ganhar. Porque ele tem tudo, pra todo mundo, né? Ele tem corrida, ele tem esporte, ele tem jogo de criança, ele tem jogo pra adulto. Por isso que eu tô falando que talvez ele seja o primeiro pra mim, porque ele não só tem quantidade, ele tem variedade e ele tem convencimento, assim, mas muito tem forte. Qualidade? Tem muita qualidade. O esporte é muito bom. O Twilight Princess é muito bom, o WarioWare é muito bom. WarioWare, tipo, eu colocaria, assim, jogos que, pô, eu jogaria feliz, assim, WarioWare e o esporte, tranquilo. Não sou o maior fã de Zelda, tipo, desse Zelda, mas, né, tem gente que goste, tem quem goste. Você tem que rejogar, André, você vai gostar mais. Rejoga até você gostar. Isso. Mas, então, assim, consigo ver ele como primeiro, mas ali no top 3 pra mim, tá bom também. O que você acha de segundo, então? Ficaria feliz com ele no segundo, mas, né, o sushi não gosto. Pro meu gosto, de fato, não bate, não. Ficar em segundo. Você jogou Escape from Buggy Island? Um clássico. Qual? Escape from Buggy Island. Necronésia. Não conheço. Ele é tipo um Silent Hill Resident Evil de inseto gigante. Incrível. É o arco solo do Usopp. É Hunter x Hunter. Pode crer. Mas o que você acha, Tengu? Pra mim, eu fico confortável na segunda posição. Na segunda? Não, acho que na segunda. Segunda. Então o Wii fica em segundo lugar aqui abaixo do Super Nintendo e acima do Nintendinho na nossa lista. Estou surpreso. Eu realmente lembro bastante do impacto cultural que foi o lançamento do Wii, sabe? Realmente foi um console que lançou e mudou muita coisa no mundo, assim. Então, eu joguei o Need for Speed Carbon no Wii. Eu joguei no PC, né? Horrível de jogar no Wii. Não, assim, muito jogo ruim, né, também. O Wii, pô, muito jogo muito ruim. A Red Steel, por exemplo, é uma desgraça na minha vida. Aquele que também foi muito marketeado era o Singularity. Nossa, você lembra dele? Não era Singularity. Como é que chamava? Tem um que chama Singularity. PS3. Tem o The... É esse que você tá pensando? Ai, caralho. The Conduit. The Conduit, exatamente. Nossa, eu lembrei desse nome. As pessoas não gostavam desse jogo. Eu comprei esse jogo. Não era bom. Mas teve Mad World depois. Ele teve muitos jogos bons. Mas falando sobre consoles que deixaram impacto no mundo, vamos falar de um que não deixou muito. Apesar de ter bons jogos, o console em si, ele foi um negócio, né? Não, porra. É um console, hoje é mais caro que um Switch 2, essa porra. Não, mas até aí, né? Não, mas é um console extremamente procurado. Ele vendeu muito Porque ele roda o DS, né? Mas ele teve um impacto menor do que um DS, que um Wii. Não, ele teve um impacto menor que o DS, porque ele é uma continuação. É a mesma coisa do que o Switch 2, ele vai ter um impacto menor do que o Switch 1. Se viesse com um jogo bom, poderia ter mais impacto. O 3DS, ele foi construindo até o lançamento do Switch, até depois do lançamento do Switch, uma das melhores bibliotecas de todos os tempos. E eu acho que a história dele é muito parecida com a do DS nesse sentido, porque ele chega a ter uma biblioteca fantástica, mas um lançamento bem fraco e desastroso, né? Lembrando que a Nintendo lançou ele a um preço muito alto, tipo, sei lá, semanas, um mês depois, no máximo, pouco tempo. Na verdade, talvez seja um pouco mais do que isso, não lembro. Mas foi pouco tempo, foi pouco tempo. Ela reduziu o preço porque não tava vendendo do jeito que ela queria, e aí quem tinha comprado com preço mais 64 virou um embaixador, né? Uhum, ganhou uns bônus. Sabe o que é foda? Porque eu provavelmente comprei com esse preço mais caro. Sei. E eu não fui lá e botei o meu 3DS como embaixador. Eu não sabia fazer direito. Acho que não tinha e-shop brasileiro, né? Obviamente, na época não tinha e-shop brasileira. E aí eu não sabia como que fazia, aí eu não fiz. E muito triste. Porque o meu professor da faculdade foi pros Estados Unidos, na época. Eu pedi pra ele comprar pra mim. Aí ele voltou com o 3DS pra mim. Eu paguei ele. Eu comprei meu 3DS quando saiu o Link Between Worlds. Porra. Ah. Lá no final da vida. Não, não foi no final, não. Porque... Foi metadinha, mas 2015. É. Foi, acho que 2014, 2015. É, pô. É foda. Mas, ó, os embaixadores, então, compraram o seu Nintendo 3DS em 26 de fevereiro de 2011. A Nintendo, ela não tem uma data que ela gosta, não, né? Tem lançamento no meio do ano, no começo, no final. No que tá ela, ali, ela, só, ela só começa a padronizar depois, né? É. Mas, André, o Legend of Zelda, o Ocarina of Time 3D, não é de lançamento? Pode checar. Na minha lista não apareceu, mas talvez tá um... Eu achava que ele era de lançamento. Não, ele foi lançar só em junho. Ah, ok. É porque eu lembro que ele era, tipo... Era no marketing. Exato, exato. Ele era, tipo, o marketing do Nintendo 3DS pro público hardcore. Mas é, eu lembro, assim, do lançamento, os jogos que eram mais falados mesmo era o Super Street Fighter 4 e o Nintendogs, né? Eram os dois jogos que o pessoal falava. Eu acho que o Ridge Racer também o pessoal falou bastante na época. É que não foi no lançamento, mas lembro que na época... No, Resident Evil. O pessoal falava muito do Resident Evil. É, sim. É do Revelations. Revelations. Não, não, não. É. Antes, teve o Mercenaries. Ah, é, o Mercenaries 3D. Ah, verdade. Mercenaries 3D, é. Nossa, alguém falou do Mercenaries 3D? É. Na época, é porque ele era bonito, sabe? Nintendo 3DS, então, tiveram 19 jogos. Desses 19, 6 foram jogos originais, exclusivos, né? Que foram eles. Nintendogs, mais Cats, que teve algumas, várias versões, né? Isso, e era a sequência do Nintendogs? Isso. Pilotwings Resort. Que é bem legal. O Pilotwings no universo do esportes, né? Que é o melhor Pilotwings, até hoje. É. Professor Layton and the Miracle Mask, que lançou só no Japão originalmente, depois, né, foi pro resto do mundo. Mas muito foda. Ridge Racer 3D, que é um Ridge Racer original, mas meio que baseado no 6, se eu não me engano. Steel Diver e Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars. De jogos que já existiam ou em outras plataformas, ou eram portes e coisas do tipo. Assault 3D, que é um port de jogo de celular. Busta Movie Universe, teve sua estreia no 3DS. Combat of Giants Dinosaur 3D. Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Madden NFL Football. Pro Evolution Soccer 2011 3D. Rayman 3D, que é o outro remake do Rayman 2 que o Rafa falou. Samurai Warriors Chronicles, que eu acho que é uma versão de 3DS de algum Samurai Warriors. Uhum, acho que do 2. Super Monkey Ball 3D. Ou do 3. Super Street Fighter 4 3D, que tinha minigame de soltar Hadouken, né? Hadouken primeira pessoa. The Sims 3, uma versão simplificada do The Sims 3. Tobidasu Puzzle Bobble 3D. E Tom Clancy's Splinter Cell 3D, que é um port do Chaos Theory pro 3DS. Que é o Chaos Theory? É o terceiro. Eu gosto muito que a Nintendo, ela cria o um marketing automaticamente pro resto da geração dela, em nomes de jogos, que é, os jogos do 3DS vai ter 3D de alguma forma no nome. E o do DS é... Todo mundo, a sigla virava DS. Exato, é. Assim. Tipo, e o 64, tudo era 64. Algum. É, no Super Nintendo era tudo super. Tudo super. É verdade, né? Eu acho assim, parabéns, Nintendo, eu acho. Perdeu essa arte, né? Dito isso, é um lançamento bem fraco. Nossa, ele muito bem fraco. Né? Muito, muito. Tipo assim, Nintendogs é um joguinho simpático, vai. Professor Layton, se você soubesse ler japonês, se estivesse no Japão, né? Mas a gente pensou nos outros... tipo, a gente considerou o WarioWare, o Smooth Move, sendo que ele demorou um tempinho pra passar nos Estados Unidos. Considera aí o Professor Layton. Mas mesmo assim, né? Não, mas é bom. O Professor Layton é muito bom. Mas eu diria que ele seria o motivo de comprar o lançamento. É, meio que o maior motivo mesmo, porque fora ele... Quando eu comprei, acho que eu comprei com o Nintendogs Plus Cats, só. Eu demorei pra comprar por causa disso. Mas é bem triste, né? E fora que a primeira versão do 3DS é a pior delas, na minha opinião. É. Porque ela é pequenininha. A tela é muito pequenininha. Eu acho ele muito bonito, mas ele é bem bonito. A carcaça dele é bonita, né? Ele é extremamente compacto, pra quem vê gigante, pra quem anda, mas muito fraco. André, da nossa lista, abre aqui rapidinho. Eu só acho que, assim, ele tinha um motivo a mais pra você querer comprar ele no lançamento, que era ver o 3D sem óculos, né? Que era uma parada impressionante. Não, que era muito louco. E ele vinha com uns joguinhos na memória, pra você testar o 3D e a realidade aumentada dele. O Face Riders. Isso, Face Riders. É, isso, que você tirava foto da pessoa, aí ela virava uma nave, aí você tinha que atirar usando o AR, era bem legal. Street Pass. Street Pass era maneiro. Os joguinhos de Street Pass eram muito bons. Não, tipo, mas levando em consideração o jogo, gente, acho que ele é só melhor que o Famicom. Eu coloco ele abaixo do GameCube. Eu concordo. Abaixo do GameCube. Acho que melhor que o Famicom, mas não muito que isso também. E eu acho que muito disso vem por conta do console em si, né? Da curiosidade pelo 3D e por essas coisinhas, né? A parte, né? Os jogos do Street Pass, o Street Pass em si, esses minigames. Ele tirava foto, André. Nossa. Fotos foda. 3D, tá bom? 3D, muito foda. Eu fui ver a data do 3D Land e ele é só no final do ano. Mas esse lançamento foi um lançamento lento, assim. Tanto que muita gente considera 3D Land, pô, Agora foi. Não, o título é título dos lançamentos, sabe? 3DS, assim. Porque esse primeiro ano demorou pra sair jogo. E chama engraçado, porque a Nintendo, será que ela correu pra lançar por causa do Vita, que significa vida? Será? Eu não sei. Quando que o Vita lançou? A Sony tava correndo do próprio Vita? Eu acho que o lance do 3DS ter se lançado agora e talvez um pouco corrido é porque as vendas do Wii estavam muito baixas, né? Então eles tinham que lançar um novo produto pra... Porque o Wii já tava bem velhinho já nessa época, né? Nada mais rodava no Wii e os third parties não estavam mais lançando jogo pro Wii. Porque o pessoal só comprava Nintendo e se comprava, né? Se comprava, porque o pessoal queria só o esportes mesmo, tava bom. É que a Nintendo, o que ajudou ela nessa época foi que ela nunca teve a política de arcar com o prejuízo do console, né? Exato. Ela sempre vendeu os consoles no lucro. Ela nunca subsidiou o console. Até porque ela não é uma empresa de tecnologia igual as outras, né? Tipo a Sony e a Microsoft. Mas então, o Nintendo 3DS é o nosso novo nono lugar. E vamos para o próximo, então. Nós temos aí, de próximo, um console lançado numa circunstância semelhante, né? De correria, de corrida contra o tempo e lançamento, de certa forma, polêmico. Nós temos aí o Nintendo Wii U, que ainda é um dos piores nomes de console de todos os tempos. Talvez o pior nome de console de todos os tempos. Nossa, o Wii U é muito ruim, gente. Wii U. Tanto visual, sonoramente, quanto o impacto negativo que teve pro próprio console, né? O fato de que o nome do console é uma das coisas que mais atrapalhou ele, sabe? Porra! E nos vídeos de anúncio, não falava do console, só mostrava o controle. Aí as pessoas achavam que o controle era um acessório pro Wii. Achava que o controle era um acessório pro Wii. Nossa, esse lançamento é uma parada pra ser estudada, né? Pro futuro. Mas assim, é um console que me deu tantas alegrias. Ele me deu muita alegria também. Porra! Tem uma biblioteca, assim, eu não diria uma vasta biblioteca, mas o que ele tem é muito bom, né? A Nintendo correu muito atrás nessa época. Porque ela lançou muito jogo bom pro Wii U, que depois ela portou quase tudo. que todos, quase tudo pro Switch. Faltou o que meio que apagou a história do Wii U, né? Ainda falta o Captain Toad ou lançou? Não, o Captain Toad lançou. Faltou Star Fox Zero. Ah, verdade. Mas é um que não deu muito certo, né? Ele dependia muito do Gamepad. Nintendo Land não portou, né? Exato, Nintendo Land que era um de lançamento, né? Que vinha com o console. Então, Wii U 18 de novembro de 2012 e lançou também bem recheado de jogos com 30 lançamentos. Novamente, era ela tentando mostrar no Wii U, olha como as third parties apoiam a gente, lembra? Sim, porque foi um problema do Wii, né? Exato. Então aqui nós temos dos 30, 9 jogos exclusivos originais do Wii U, que são Game Party Champions, Monster Hunter 3 Ultimate no Japão. Foda! Tá bom? A melhor versão do Monster Hunter 3 é essa daí. New Super Mario Bros. U, Nintendo Land, que vinha com... Assim, né? É aquele negócio. Tinha uma versão mais barata, uma versão que eu acho que era $50 mais cara, que vinha com mais acessórios, vinha... E vinha com mais memória também. Vinha mais memória e vinha com Nintendo Land. Engraçado, a minha versão veio com Zombi U. Vinha com Zombi U e 2 controles. O meu acho que veio com Nintendo Land e Zombi U, que eu comprei. O meu foi só Nintendo Land, que era a versão preta, né? Que tinha a versão preto. Branca, era com menos memória. A minha era uma versão preta de Zombi U. A caixa tinha Zombi U, assim, na capa. Pode crer. Mas Nintendo Land, não sabia que Zombi U também podia vir, mas Zombi U, Scribblenauts Unlimited, Rabbids Land, Sing Party e Your Shape Fitness Evolved de 2013. Esses são os 9 jogos originais. Fora eles, outros third parties aí, jogos que já tinham outras plataformas e que estão aqui no Wii U ou com só um port mesmo, ou com a versão definitiva, alguma coisa assim. Com alguma gimmick usando Gamepad. Assassin's Creed 3, Batman Arkham City Armored Edition, Ben 10 Omniverse, Call of Duty Black Ops 2, Darksiders 2, Epic Mickey 2 The Power of Two, ESPN Sports Connection, FIFA 13, Funk Barney, lançou originalmente pro Wii U, depois teve uma versão de 3DS também, Just Dance 4, Madden NFL 2013, Mass Effect 3 Special Edition, NBA 2013, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, Skylanders Giants, Sonic All-Stars Racing Transformed, Tank, Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition, Transformers Prime The Game, Warriors Orochi 3 Hyper e Wipeout 3. André, eu acho absurdo você não ter deixado em negrito Sonic. É Sonic em Sega All-Stars Racing Transformed. É Sonic and All-Stars. Não Racing. É Sonic em Sega? O primeiro é Sonic and Sega Racing. Racing coisa assim. Mas é assim, é porque tem outras plataformas, né? Ah, mas, pô, é jogo de lançamento, pô. Mas... lançou junto com o Wii U. Em outras plataformas. Mas lançou junto com o Wii U. E assim, é muito engraçada essa lista hoje em dia que você vê que a Nintendo tava claramente tentando fazer contato. Sim. Exato, sim. Muito. Vamos fechar um negócio aqui. Não, olha o Zumbi U. Sim. Sabe, o Zumbi U era muito isso. É muito, tipo, gente, eu sei que no Wii a gente não teve muito, né, lançamentos de outras plataformas e tal, mas agora vai ser diferente. Não foi porque ninguém quis, mas depois do lançamento. É. Mas o período de lançamento é muito interessante ver se, tipo, sai da Assassin's Creed, o Batman, Call of Duty, né? O Darksiders. É. E sabe o que é engraçado mesmo, de verdade, Sushi? Que o Switch 2 é a mesma coisa. É. O Switch 2 é isso, olha, né, galera, jogos que não conseguiam sair no Switch, saindo aqui agora. Modernos, exato. Foda. E aí no Wii era, olha, galera, jogos que não conseguiam sair no Wii, saindo aqui agora. É bem isso mesmo. Mas é, eu acho uma estreia de média pra fraca. É, razoável. Eu acho uma estreia razoável. Eu acho média, eu acho média. É, média, é, bem média. Média. Porque assim, eu acho que o jogo mais interessante, que mais me dá vontade de jogar ainda pensando nele, seria o Zombie U mesmo. É, eu gosto muito do Nintendo Land, acho o Nintendo Land muito bom, mas é de voltar a jogar hoje em dia. Assim, e é engraçado porque Nintendo Land é um jogo extremamente especial e não replicável, né? Sim. Porque ele depende fundamentalmente das features do Wii U. Uhum. Então é um jogo que a gente nunca mais vai ver. É. E assim, de novo, um jogo que, obviamente, dependendo da versão, né? Mas você vem com ele no console e é um jogo que vai te demonstrar, né? E te deixar encantado, né? Com as possibilidades do gamepad e tudo mais. Pra quem nunca viu o Nintendo Land, o grande chance dele, né? Vários joguinhos com uma espécie de multiplayer assíncrono, né? Uhum. Então, tipo, um jogador controlava olhando o gamepad e tinha coisas que só ele via ali, só coisas que ele conseguia controlar, e os outros com controles normais na televisão, né? E tinha coisas muito legais. Pô, ele não teve um WarioWare, o Wii U. Ele teve um Wario ou alguma outra coisa, né? Era, né? Uhum. Esqueci o nome. E tinham jogos muito legais, você lembra, André? Tinha um que era tipo uma imagem ação dentro desse WarioWare, que ele te dava uma palavra, era Game & Wario, isso. Wario. Que ele te dava uma palavra e aí você tinha que desenhar assim no gamepad e aí aparecendo na TV, as pessoas tinham que tentar adivinhar qual que era. Pô, bom, pô, era uso, muito bom legal, porra. É. E teve no Wii U depois também vários jogos da Nintendo que utilizavam muito bem o gamepad. Mas não no lançamento de fato. Então, no lançamento, assim, eu, pessoalmente, tenho interesse negativo pelo New Super Mario, então... É que esse é o meu favorito. É o New Super Mario Bros. U é o meu favorito. Ele, não tem vontade. Eu olho pra New Super Mario e não me dá vontade nenhuma. Agora, o Monster Hunter 3 você gosta bastante. Porra, pra caralho. Né? Esse, então, como eu falei, o 3 Ultimate é muito bom. Acho que pra você, pelo menos, sobe bastante. É, eu gosto muito do New Super Mario Bros. Eu gosto muito do Monster Hunter 3. Ah, pô, o Scrabble Unlimited é bem legal também. E eu gosto do Zombie U. Eu gosto do Zombie U, mas eu nunca joguei muito ele, sabe? Mesmo ele tendo vindo com o meu videogame. Eu acho, André. Eu colocaria ele. Se eu fosse colocar, eu ia botar acima do Game Boy Advance. É? É. Acho que eu também. É, me parece bom. É, mas assim, olha que o Game Boy só tem Tetris. Mas é Tetris. Então, então eu botaria acima dele. Mas, como é Tetris, eu botaria acima do Game Boy Advance. Eu acho que faz sentido pra mim. Acho que faz sentido pra mim também. Então, nosso novo sexto lugar é o Wii U. Eu só queria dizer rapidinho que o Zombie U é legal. Ele é bem legal. Sim, e a melhor versão dele é a do Wii U. É, o uso dele do Gamepad é bem bom. É. Eu joguei ele no PlayStation mesmo e já tinha achado legal, velho. Você sabe como é que ele funciona no Wii U? Sim, da mochila, né? Tem que se olhar embaixo. A sua mochila tá no gamepad, então você tem que organizar as coisas nela em tempo real. Sim. É muito legal. Fica aí a curiosidade, né? Zombie U é um remake, reboot, na verdade, né? Do primeiro jogo que a Ubisoft fez na história. Dos anos 80, Zombie. Vamos lá, então, para o próximo, que, pô, foi bastante tempo depois, né? Quem diria? O Wii U foi em 2012 e o próximo console da Nintendo foi só em 3 de março de 2017. Foi rápido, bem rapidinho. Foi bem rapidinho, André. É um dos saltos mais curtos, super irônico. Você estava sendo irônico? É, André. Olha o Game Boy pro Game Boy Color. Foi 9 anos. É? Olha o Wii pro... Não, olha o Wii, olha o Wii pro Wii U. Não, mas digo, em intervalo de consoles. A gente sempre tava tendo alguma coisa, né? Tipo, olha só, 64, aí 2 anos depois, Game Boy Color. Aí 3 anos depois, Game Boy Advance. Aí, no mesmo ano, GameCube. Aí 3 anos depois, Nintendo DS. Aí... 3 anos depois, o Wii U. O Wii. E do 3DS e Wii U, foram 6 anos até o... 5 anos. 5 anos. É, mas, André, é porque ela ia alternando os consoles portáteis com os caseiros. caseiros, né? Se você for ver o espaço entre os consoles caseiros... Não, sim. O Switch foi muito rápido, porque o Wii U tava sofrendo o pão que o diabo amassou, algo assim. Mas, de qualquer forma, vem aí Nintendo Switch em 3 de março de 2017. Com 25 jogos, né? E aqui eu marquei também os jogos que vinham só digital, né? Porque é uma nova era, quem diria, né, galera? Uhum. Só coisa. E nós tivemos, desses 25 jogos, nós tivemos 9 jogos originais exclusivos do Switch, né? Que foram eles: One Two Switch, Blaster Master Zero, apenas digital, Fast RMX, apenas digital, New Frontier Founding Pioneers, digital, Shovel Knight, o Spectre of Torment, né? Barra o Treasure Trove. O Spectre of Torment apareceu primeiro no Switch, né? Uhum. Apenas digital. Snipper Clips, Cut It All Together, apenas digital. Super Bomberman R, Voice, apenas digital. E Vroom in the Night Sky. Esse Vroom in the Night Sky é muito engraçado. É, não sei que jogo é esse. É, né? Tipo, é um jogo que... Ele até parece um shovelware. É. Sabe? É muito engraçado que ele seja um jogo de lançamento Switch. Que ele é muito nada, assim. Ele é um nada. Sei. Mas, André, só uma pergunta. O Blaster Master e o Shovel Knight não estaria na lista de outros lançamentos de outras plataformas? Não, porque eles lançaram bem antes no Switch. Tipo, eles até lançaram em outras plataformas, mas foram meses depois, assim. É, ok. O que eu ia falar? O Blaster Master eu joguei no PlayStation. É, porque, tipo, se fosse até semana, assim, dias, semanas, eu consideraria multi. Okay, mas é bastante tempo. É bastante tempo. Ok, depois. Ok. É, se eu não me engano, a versão de PlayStation do Blaster Master Zero é 2019, uma coisa assim. Bem depois. É. E aí, de jogos portes ou multiplataforma, nós temos aí vários jogos daquela coletânea de Neo Geo, né? Metal Slug 3, Shock Troopers, King of Fighters 98, Waku Waku 7 e World Heroes Perfect. Eu tenho essas daí. Alguns, eu tenho o Aku Aku, tem o King of Fighters, que são só digitais. Uhum. Disgaea 5 Complete, apenas no Japão, que lançou junto do Switch. Dragon Quest Heroes 1+2, tá apenas no Japão, que lançou no Switch também. I Am Setsuna, versão apenas no Japão. Just Dance 2017. Nobunaga no Yabo Souzou with Power Up Kit, apenas no Japão. Otelo, que eu acho que é uma versão do jogo, né, de tabuleiro digital. Puyo Puyo Tetris, apenas no Japão. Skylanders Imaginators, Soldam Drop Connect Erase, apenas digital. The Binding of Isaac Afterbirth Plus, que lançou junto do Switch. E um jogo de plataforma aí, né? The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que esse? Eu nem consideraria multiplataforma. Mas ele é. Eu não tenho o que fazer. Sabe por quê? Porque as pessoas que tinham Wii U, as poucas que tinham Wii U, pouquíssimas dessas compraram esse jogo no Wii U. O André. Então, mas foi assim. Eu só conheço o André. Porque as pessoas compraram o Switch porque ele rodava melhor no Switch. O Breath of the Wild. Não muito. Mais o suficiente. Não. Eu não sei o que te dizer, Rafa. Eu não posso ir contra a história. O fato é que ele lançou junto em duas plataformas. É, mas assim, eu acho que, apesar de não ser uma lista muito forte, eu acho que o Breath of the Wild, tipo, eleva ela pra caralho, assim. Não, então, esse que é o lance. Assim, eu acho que é o melhor lançamento da Nintendo, porque Legend of Breath of the Wild é um dos melhores jogos de todos os tempos. É absurdo, assim, é absurdo. Não tem muito o que dizer. E além disso, eu vou dizer, não gosto do Until Switch, mas Snipper Clips é muito bom. É muito bom mesmo. Eu não joguei. Muito bom. Você pode não gostar de One Two Switch, André, mas o que eu levei o Switch pra festa e a gente jogou isso pra caramba. Eu levei pra viagem. Nossa, eu levava pra tudo quanto é lugar. E o One Two Switch fazia muito sucesso. Mas aqui já começa também uma putariazinha, porque o One Two Switch tinha que ter vindo com o Switch. Tinha pra com caralho. Com toda certeza. Tinha pra caralho. Porque ele é esse tipo de jogo. É o jogo pra você ficar encantado. Exato. Com as features novas do console. Exato, e tal. E eu só queria dizer que Blaster Master Zero é muito bom e Shovel Knight e o Spectre of Torment é muito bom. E esse daí vinha todos, né? É, não, você podia comprar separado, mas tinha o Treasure Trove também. Acho que foi aí que eles lançaram essa versão separada, que é o Treasure Trove, né? O Treasure Trove vem tudo, isso. Mas foi a partir desse aqui, o Shovel of Hope era só o jogo base. Isso. Eu acho que ainda não tinha... Acho que foi aí que eles separaram as coisas. Você podia comprar o Treasure Trove, que aí quando lançassem os próximos, você já tinha já. Exato. Se você comprasse só o Shovel Knight... O Shovel of Hope. Ele vinha com ele e o do menino que joga a poção. O Shovel Knight normal, você diz. Só o Shovel Knight normal e a campanha do menino que joga poção. Que ela veio antes do Spectre of Torment, a campanha mais fraca. Sim, que eu esqueci qual que é o nome. Que é o Plague Knight. Mas assim, eu coloco em primeiro. Primeiro. O Switch. Porra, pior, André. É que a gente tá falando, mas esse jogo lançou em tal lugar, esse jogo lançou. Mas é muito bom, tá? O Dragon Quest Heroes 1+2, porra, são dois jogaços. É muito, muito bom. Pô, aí a Setsuna, ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Mas era pra ser o novo Chrono Trigger. E eu joguei, tá? Mas é bom? É bem minha boca. Você sabe qual que é o foda? é que a Square Enix lançou essa porra carérrimo e não abaixa o preço dessa porra também, às vezes. Square, vai tomar no seu cu! Saiu agora, tipo, essa semana, o Front Mission 3 Remake. Nossa! E é IA! É IA pra caralho! Não é possível, não é possível. É refeito por IA pra caralho. Remaster de IA. Não é tudo, todos os assets dele é tudo remaster passado por filtro de IA. Inteirinho, é absurdo. Não, para, eu vou chorar. É ridículo, cara. É absurdo. Nossa, um pingo de vergonha na cara. Vamos falar disso no Vértice, por favor. Eu quero xingar. Mas eu coloco, pelo menos no top 3 eu coloco, assim. Acho que top 3 é merecido, de fato merecido. Eu acho que é melhor que o Super Nintendo. Então, tipo assim, gente, sério. Breath of the Wild, gente, Breath of the Wild. Foda? Esse é o lançamento mais... É que assim, obviamente o Switch 2 é o mais fresco na minha cabeça, mas o do Switch 2 foi um lançamento muito triste pra mim. Sim. Da situação em volta dele. E do Switch, pra mim, ao contrário, foi um momento de... euforia. Uau, caralho, porra, Switch. Meu último console da Nintendo foi Super Nintendo. E eu tava voltando a ter um console da Nintendo empolgado, com o sentimento de caralho, agora vai ser o portátil e o de mesa junto, e eu nunca comprava porque era separado, e eu não gostava disso, não tinha dinheiro pra ter dois consoles e coisa do tipo. Eu, caralho, vou voltar pra Nintendo, nossa. Eu lembro de ter ficado muito empolgado com o lançamento do Switch. Não, e, Sushi, dois ou três meses depois, teve aquela Direct lendária, que teve Metroid Prime 4. Ah, o planeta. Shin Megami Tensei. Teve Metroid Dread. Ah, Metroid Dread, é verdade. Exato, e aí você tirou a camiseta e rodou. Então, realmente, foi um dos lançamentos mais legais de todos os tempos. Mas, assim, fora mim, isso, né? Tipo, o fato de que eu acho o Breath of the Wild um dos melhores jogos que a Nintendo já fez, abaixo de... Tears of the Kingdom. Eu também acho que é importante pensar o que o Switch representou pra indústria, né? Por mais que eu, pessoalmente, não utilize o Switch em seu potencial completo, né? Que eu não gosto de jogar jogo portátil. Mas, assim, ele é um outro console da Nintendo que muda a indústria, né? Tipo, hoje em dia a gente sente os impactos disso, meio que tá todo mundo correndo atrás ainda. Criou-se um novo setor de console de hardware, né? E eu acho que os jogos de lançamento dele refletem muito isso, André. Porque você tem ali no meio, por exemplo, um Otelo. Que, talvez, pro console de mesa, não é muito legal. Pro portátil, legal pra caralho. De você poder jogar em viagem e tudo mais. Até Binding of Isaac, assim. Exato, né? Muito. Shovel Knight, Tipo, ele realmente trouxe uma nova cara. Eu acho que vários desses jogos aí ficam ainda mais legais quando você pensa que você vai poder jogar no ônibus. Um ônibus de viagem, tá? Não indo pro trabalho. Mas sobre isso de usar, pra mim o Switch virou peso de papel pouco tempo depois. Eu só usava o Switch pra exclusivos da Nintendo. No Switch eu só joguei exclusivo, basicamente. Joguei bastante coisa. Ele ficava parado. Eu joguei bastante coisa no Switch também. Muito tempo, pra mim, assim. Mas mesmo assim, o sentimento no lançamento era de um lançamento muito forte. Então, a Nintendo, ela soube hypar muito bem o lançamento do Switch. Porque ela sabia fazer Direct, né? Ela ainda sabe, pô. A Direct do Donkey Kong, por exemplo, foi ótimo. Mas é só, eu... Botaria em primeiro. Eu não consigo pensar... na verdade, eu olho pra essa parada e fico pensando, nossa, por que o Super Nintendo tá em primeiro mesmo? Por causa de Super Mario World. Não faz nem sentido. Pra mim, o Wii tinha que estar acima do Super Nintendo. Mas assim, vou ceder a decisão da mesa. Mas pra mim, o Switch é em primeiro lugar. Não, acho que primeiro faz sentido. Tá bom. Eu acho que primeiro faz sentido também. Ok. Quer dizer, faz sentido por enquanto, porque agora vamos ter o Switch 2, não, galera? Tá, se for falar de sentimento, o Switch 2 pra mim seria o último, mas a gente vai chegar lá. Absurdo você falar isso. Na minha cara, na frente da minha salada. Na verdade, tem Cyberpunk, né? Bota em primeiro! Exato. E rodando absurdamente bem no Switch 2. É um absurdo esse jogo rodar tão bem no Switch 2. Também aprender a otimizar esse jogo. Antes da gente ir pro Switch 2 e acabar, vocês têm certeza que o Super Nintendo é o segundo? Não, bota o Wii na frente, vai. Não, o Super Nintendo é segundo. Ele tem Super Mario World, é melhor do que o Super Sports. Super Nintendo foi pica demais, gente. Não, que foi isso? Foi lançamento, foi bom. Se vocês acham... Ficou um empate técnico aí, depois a gente pode pensar. Na hora que a gente virar as costas, o André sobe o Wii. Isso. Vamos lá então para o console mais recente da Nintendo. Do mundo. Do mundo. Exato. Tirando, aqueles portáteis de emulação e de PCs portáteis que estão saindo aí todo dia. É bom. Mas são PCs. E 8 anos depois, né? 8 anos depois. Caralho, 8 anos depois. Puta merda, é verdade. Nós tivemos então aí o Nintendo Switch 2 sendo 5 de junho de 2025. No mês dessa gravação. 21 dias atrás. Datando aqui pra vocês exato o dia que a gente gravou isso aqui. Saiu então o Switch 2 aí com 25 jogos, mais do que parecia. Mais do que parecia. É, porque poucos jogos originais e exclusivos, né? Na verdade, eu vou fazer uma correção aqui, né? Porque eu tava meio doido das ideias aqui, mas... Que é não, esse é só pro Switch 2. Tá bom. Porque não é original, né? Não é, de fato. Agora que você falou... Dos 25 jogos, apenas 5 são jogos novos originais e exclusivos, né, do Switch 2, que são Fast Fusion, apenas digital, Mario Kart World, que eu coloquei que vem com o console, mas, né, você... Peronomútil, né? Você acaba pagando menos pelo jogo, né? Porque você vai pagar $50 a mais por um jogo que é $80. Mas, se você for ver assim, o Nintendo Land não é de Wii U também, sabe? Então é mais ou menos vale. Nintendo Switch 2 Welcome Tour, que é essa putaria. Putaria. Esse jogo não vir com console. Rune Factory Guardians of Azuma. Que saiu pra PC no mesmo dia. Saiu pra PC também. Ih, tá ficando feio, hein? Então tira tá mais um aqui. Tá ficando feio. São apenas 4 jogos, na verdade. Porque nós temos Rune Factory, tá indo pros multiplataformas. E um third party aqui da Konami, o Survival Kids. Que é também um reboot, reimaginação de um jogo antigo deles. Também só digital. É. O negócio do Switch 2 é que tal qual o 3DS, ele é retrocompatível, né? Sim. E aí esse que agrega muito o valor de lançamento dele. É, e porque diferente de outros consoles retrocompatíveis também, ele tem o lance de que ele tá melhorando a performance desses outros jogos. É verdade, né? Tá melhorando a performance de jogos antigos. O que eu ia falar, o DS, primeiro DS, era retrocompatível até o Game Boy. Isso era absurdo. É loucura. Jogava GBA e Game Boy, né? É. Exato. Mas se for assim, a gente tem que então voltar, sobe o Wii, porque ele rodava GameCube, sobe o 3DS que rodava DS. Mas o Wii já tá alto já, não precisa saber. Porque aqui a gente não tá avaliando tanto o potencial do console, né? Tá avaliando mais esse primeiro impacto do console. Uhum. Mas sim, fora esses 4 jogos exclusivos originais, temos aí Arcade Archives 2 Ridge Racer, só digital, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Deltarune Capítulos 3 e 4, que lançou não no mesmo dia, acho que lançou um dia antes nas outras plataformas, mas no, né, considera aí no mesmo, lançou junto do Switch 2. Não, ele lançou junto com o Switch 2. Eu acho que um dia antes nas outras plataformas. Não foi um dia depois? Eu acho que um dia antes. Talvez o Sushi consiga confirmar pra gente aí. Rune Factory, Guardians of Azuma, Fantasy Life e The Girl Who Steals Time. Fantasy Life e... que é o jogo do ano, então já devia... Né? E o Bravely, eu tava conferindo aqui, o Bravely Default, o remaster, é só de Switch 2. Sim, mas... É um remaster. Ok. Que já existiu pra outras plataformas. Fortnite, Pena Digital, Hitman, World of Assassination, Signature Edition, Hogwarts Legacy, Kunitsugami, Path of the God, só digital, Nobunaga's Ambition, Awakening Complete Edition, só digital, Puyo Puyo Tetris 2S, só digital, Sid Meier's Civilization 7, Sonic vs Shadow Generation, Cross Shadow, não sei como é que fala, Split Fiction, Street Fighter 6, Suikoden 1 e 2 HD Remaster, Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition, Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition, Yakuza 0 Director's Cut e uns joguinhos de GameCube ali no Nintendo Classics, né, do Nintendo Switch Online. Um joguinho não, tá? Os jogos, você colocou Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, o Kirby não entra nessa também? Ele não lançou ainda. Ah, nossa, sério? Nem não. O TV Edition lá do... Do Jamboree ainda não lançou. Nossa, eu achei que os dois tivessem saído junto com Não. Eles vão sair, sei lá, mês que vem. Que coisa. O Kirby, Mas eles têm conteúdo novo, né? Esses daí não tem. Igual o Yakuza 0, Director's Cut, que um monte de gente tava reclamando que eles colocaram umas cutscenes nada a ver, mudaram as coisas na história e o pessoal ficou puto. Que triste. Mas o Director's que cortou as coisas, ué. Puxa. Mas é um lineup razoável. Bom. Você acha? Eu acho um lineup razoável. Tem bastante third party. Exato. Legal. Mas assim, tem motivo pra comprar o console? Não. Mas olha só. Ainda não. Acho que ainda não. Mas olha só, dos jogos third party, tem um jogo novo, ou dois, se você conseguir o Rune Factory, que eu tinha colocado errado antes, né? Que é o Deltarune e o Rune Factory, né? Sim. Os outros... O Fantasy Life também é novo. Já tinha saído. É, tipo, coisa de um mês, mas já tinha saído. Né? Mas assim, isso pra mim é bem, bem triste, na verdade. É triste. Mas é que ele tem, André, novamente, uma outra pegada de, pô, agora eu posso jogar Street Fighter 6 portátil e rodando bem pra caralho. Não, sim. Entendeu? Street Fighter 6 não roda bem no roguelike. Mas isso só é bom pra quem não tem nenhum console na vida e o Switch 2 vai ser o primeiro. Não, pra quem quer jogar isso portátil. Mas ninguém quer jogar Street Fighter 6 portátil. Mas se você tem qualquer outra plataforma, você já pode jogar esse jogo. Tem vários jogos legais, mas nenhum que motive a comprar a plataforma em específico. É, é, Você sabe pra quem o Switch 2 é muito bom? Pra quem é dono do Switch 1. Pronto. Quem é dono só do Switch 1? Ah, que existem só o Switch 1. Muitas pessoas só tem o Switch 1. Sim, sim, não, sim. É, o Switch 2 é excelente, porque agora você vai poder jogar os outros jogos. Mas assim, ele tem jogos muito fortes e muito bons, só que estão em outras plataformas. É. Né? E aí, pensando nesse sentido assim, de tipo, jogos que vão me fazer querer ter o Switch 2, eu acho que. Ainda não existe. Ainda não existe. Assim, eu diria. Se você não tem nenhum console, ele é excelente por causa que os jogos são muito bons e a retrocompatibilidade. Não, sim. Mas no nosso caso, não vale. Tá? Não, pra gente, pra gamers que jogam games em outras plataformas, ele ainda não tem nada. É. Ele vai ter mês que vem, quando lançar o Donkey Kong Bananza. Uma loucura que lançou sem ele. Porque eles não podiam ofuscar o Mario Kart World. É. Assim, comercialmente eu entendo a decisão, que eles querem que seja próximo o suficiente pra manter o hype do console vivo durante esse um mês aí de intervalo. Uhum. E o World é a sequência do Mario Kart, né? O novo Mario Kart, um dos jogos mais vendidos, né? Uma das maiores séries da Nintendo, então faz sentido ela lançar com o Mario Kart. Mas é o Mario Kart que até pra comunidade Mario Kart não tá sendo tão elogiado, tão querido assim. Uhum. Mas por causa das decisões da Nintendo... Que ela tá batendo o pé mais firme ainda. Uhum. Mas assim, o negócio é, até mesmo o Mario Kart não tá tão forte assim, sabe? Uhum. Uhum. É. E pra mim, em específico, eu nem gosto de Mario Kart, então realmente eu comprei de palhaçadinha pensando no futuro, não, sabe? Pensando no nosso trabalho, né? Que é interessante. Mesmo que a gente não vá gostar, falar sobre. Sim. Mas assim, eu não acho que é completamente relevante pensar nos jogos third party, nem na retrocompatibilidade. Eu acho que são fatores importantes pro console, sim. Mas eu acho que não pesa tanto quanto, né, jogos novos, jogos que vão te dar, né, vontade de ter esse console e tal. E nesse ponto eu acho ele bem fraco. Então, somando assim, eu diria que é um lançamento de médio pra fraco, sabe? Deixa eu ver a lista, André, que aí eu consigo expressar melhor, assim. Por que, André? Abaixo do Wii U. Eu acho abaixo do Wii U, Abaixo do Wii U... É porque o Wii U... O que ele tinha? Tinha Zombie U? Zombie U, Nintendo Land, Mario... Monster Hunter. É melhor. Abaixo do Wii U e acima do Game Boy Advance. Deixa eu ver o que GBA tinha mesmo. Ok, acima de GBA. Ok, abaixo do Wii U, acima de GBA. É que o GBA não é bom, né, também? O GBA não é bom. Tipo, o GBA tem Castlevania, né? A gente tá botando... Mas é o Circle of the Moon. Vamos lembrar que é o Circle of the Moon. Tem Mega Man Battle Network. Tony Hawk. Mas eu acho que o Mario Kart World é melhor que todos esses. Não, concordo. Então eu acho que ele tá abaixo do Wii U. Abaixo do Wii U, eu gosto. Então, o nosso novo 8º lugar é o Switch 2. Lá na meiola. Bom lembrar que com o Switch 2 a Nintendo começou a colocar mais no consumidor. Mais no cu do consumidor? Exato, com estreando o primeiro jogo de $80. Será que isso não faz descer um pouco mais? Acho que não. A gente tá vendo a biblioteca. Eles estão dificultando compartilhar os consoles. Tem a palhaçada de quando você passa a sua conta do Switch 1 pro Switch 2, o Switch 1 volta a ser de fábrica. Não. Ele deleta as suas coisas. Quando você transfere os dados... Eu transferi o meu, tô normal. Eu só vi as pessoas reclamando disso no lançamento. Não, eu transferi o meu, tô normal. Funciona normal. Você consegue logar lá e comprar as coisas normal. Sim. Porque eu vi muita gente reclamando disso no lançamento. De quando transfere a conta, e ele até meio que força você. Tipo, eu não queria transferir. Ele falou, você tem certeza? Se não transferir, vai dar ruim pra você, hein? Se eu fosse você, eu transferia. E ele deixa, né? Só que quando você loga a loja pela primeira vez, ele fala, você não transferiu suas contas, que ele sabe que eu não transferi. Então, o seu Switch 1 não tem mais acesso ao eShop. Ele fala, tudo que você comprar a partir de agora só é acessável a partir do Switch 2. O seu Switch 1 não vai ter acesso a nada que você comprar a partir de hoje. Huh. Ele avisa isso no Switch 1. Não, porque eu posso tirar a fita virtual de um e botar no outro. Então, mas você tem que fazer isso ainda, né? Como assim? É que tem todo o sistema, eu acho uma bosta o sistema de Game Key Card, todo o sistema agora de contas compartilhadas é piorado. A Nintendo foi piorando tudo isso no lançamento do Switch 2, veio de brinde junto, e eu não consigo desvincular todo esse pacote de coisas e alterações que a Nintendo tava fazendo junto. De fato, quando a gente colocou ele em 8º lugar, a gente tava considerando só os jogos, né? Que é a lista, é jogos de lançamento. Eu só tô pontuando que é pra gente não esquecer que o lançamento do Switch 2... E não foi... Essa mudança política foi tipo um mês antes. Mas, né, no pacote ali do Switch 2... Mas assim, eu diria que, por exemplo, no Switch 1, no Wii, por exemplo, a gente considerou também o impacto cultural que esses consoles tiveram. Uhum. Se a gente for considerar isso no Switch 2... Que é meio que impossível de fazer. Mas no Switch 1 e no Wii, a gente considerou mais os jogos do que o impacto cultural. Não, mas a gente considerou também o impacto cultural, sim, né? Eu citei, por exemplo, que, tipo, acho que até tão pesado quanto o Breath of the Wild ser um ótimo jogo, o quanto o o Switch mudou a indústria, foi um ponto positivo pra ele, eu diria, né? E se a gente for... A gente considerou isso no NES, né? Exato. Mas a biblioteca do NES a gente considerou mais do que tudo isso. Eu acho que mesmo se a gente considerar as outras coisas, eu não desceria o Switch 2 abaixo do Game Boy Advance. Será que não? Não tem nada. Eu acho que não. É. Não. Acho que eu não desceria, não. Até porque a gente tá no mês do lançamento do negócio, a gente não sabe as repercussões de todas essas políticas e tudo mais. No mês que vem ninguém mais vai lembrar disso. O sentimento agora em relação ao Switch 2, eu acho muito negativo. Então, eu só queria pontuar isso. Eu nem tava dizendo pra descer ele pro nono. Só queria dizer que eu desceria ele pro décimo que mentira. Ô, louco. De todos os meus anos acompanhando a indústria dos videogames. Eu jogo desde os 5 anos, né? Trabalho com jogabilidade cobrindo desde 2011, final de 2011. Eu nunca tive tão desempolgado com o lançamento de um console na minha vida inteira quanto o Switch 2. Mas é que você tá mais velho também. E eu não comprei o Switch 2, só pra deixar claro. Eu me arrependo de ter comprado o Xbox One. Então, na próxima edição de Minigameiros, vamos fazer um ranking de jogos de lançamento do Xbox. Isso. Perfeito. Nossa, vai ser muito triste. Só pra falar da nossa lista aqui, como que ficou então. Em 15º lugar, o Game Boy Color. Em 14º lugar, o Virtual Boy. Em 13º lugar, o Famicom. Em 12º, o 3DS. Em 11º, o GameCube. Em 10º, o Nintendo DS. E 9º, o Game Boy Advance. Em 8º, o Switch 2. Em 7º, o Wii U. Em 6º, o Game Boy. Em 5º, o Nintendo 64. Em 4º, o Nintendinho. Em 3º, o Wii. Em 2º, o Super Nintendo. Acho errado. E em 1º, o Nintendo Switch. Fala aí pra gente qual lançamento de console a gente deve ranquear na próxima. E até lá. Tchau.